Pronto, agora eu tô gravando o meu áudio. Olha só, na ordem que tá aparecendo aqui, eu sou 1, Baerial 2, Monique 3, Jéssica 4, Pedro Henrique 5. Decoraram seus números? Sim. Não. Feito. Eu sou quem? Monique 3, GG 4, PH 5, Baerial 2. O que é isso? O que isso significa? Você vai entender. 1, 2. Você vai entender. Quando a hora chegar, você vai entender. Ela toma aquela bolada chegar, na cara. Algum dia você vai entender. Beleza. Ah, vamos embora. Vai, o editor sincroniza. Mas o que era isso? Eu realmente era só pra cada um falar 1, 2, 3, 4, 5 e sincronizar. E sincronizar por isso. Vai de novo. Coitado do bode. 1, 2. Mas quem é o 3, né? A Monique é o 3. É porque eu não falei desculpa, de tudo que era. Eu pensei que era 4. 2. 3. 4. 5. Aê. Vamos lá. Está entrando no ar. Chagas de diversão começou no Zenlag por essa edição! No baile do Raccoon City, o bonde é sinistro, o zumbi é bolado. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilato. Mete uma 12 trabuco na cara do zumbi, enterra no chão, chuta ele, faz macumba e ema já. Como eu tô com saudade do Senhor da Eternidade, ele não tá aqui, é o Killerazos. Pra que tanta erva, meu filho? O que você vai fazer aí com essa seda? Gegé! Eu estou aqui, oi. Eu não sei o que falar. Isso é muito bom você falar. É o melhor fala que você vai entender. É, a minha line, meu lineup vai ser de agora em diante. Você vai entender, né? E foda-se. Eu falo muito com os alunos que hoje perguntam uma coisa. Não, você vai entender, peraí, já vou falar já. Eu continuo falando, acho que depois eu esqueço essa pergunta dos caras. Eu devo fazer isso toda semana e não percebo, cara. Monique, teu nome é Resident Evil Database? Não, meu nome é Monique, mas no Skype meu nome é Resident Evil Database. E é Resident Evil Database! Mas pode me chamar de Resident Evil Database, tudo bem. Ou como diz o amigo nosso, Database. Database. É o melhor nome, né, cara? E nessa semana, na cidade do Guaxinim, a gente mata zumbi na faquinha. Tem zumbi, tem cachorro escroto, tem corvo mais escroto ainda, tem aquela cobra que dá um medo caralho, tudo isso e muito mais depois do Ximenes. A coisa Ximenes. Que dá mais medo Ximenes. É a interpretação do dublador do Barry, americano. Não, o Chris manda muito mal. Don't go! Don't go! Eu gosto do Wesker, you're pathetic. Tira muito o Wesker, assim. Atenção vocês, vagabundas, neste dia caótico, nesta quinta-feira de turbulências políticas, abandonem isso por alguns momentos e ouçam conosco os e-mails do Baixo Frente Soco para esta semana, referentes ao episódio 218, que eu não lembro mais qual é. Qual foi? Ah, cara, porra, não força minha memória, sério mesmo. Ai. Tô estressado hoje, entendeu? Não, hoje foi um dia ruim, não precisamos lembrar, estamos liberados de lembrar. Sim. Eu sou o Daigo, este é o Senhor da Eternidade. Muito boa tarde, hoje nós estamos oferecendo o circo para você se cegar em relação aos problemas do seu país. Sim. Vai pegar um pãozinho que o circo já tá aqui, meu filho. Sim. Vamos começar essa porcaria. O primeiro e-mail é do Faraday, vulgo Jujuba Marrom. Esse a gente não deu, não, né? Eu espero que não. Eu espero que isso não tenha sido obra minha. Mas se for, eu já digo que me arrependo amargamente. Ah, pera aí, agora que ele falou, lembrei o último, que acho que foi o de platinas. Bem lembrado. Platinas no nariz, platina no cu, platina no pinto, por que não? Por que não? Gostaria de comentar a respeito do último cast de apologia às drogas. Me chamou a atenção o fato do Mamute ter citado Kingdom Hearts. Essa série é a personificação da Síndrome de Estocolmo e da pilha errada. Gosto muito. Toda vez que jogo Aldo dessa franquia, eu me pergunto que diabos eu estou fazendo com a vida. É muito justo. Recentemente eu joguei a coletânea 2.5 HD. Platinei o Kingdom Hearts 2, que pra minha surpresa foi bem legal. Levei 8 horas para conseguir matar o boss Lingering Wheel na dificuldade critical. Porra! Lingering Wheel, tipo, a vontade que se arrasta. É. Belo nome. Deve ser um daqueles bichos sem coração lá. Ah, foda-se, o Pedrinho que sabe fazer essas merdas. A luta foi desgastante, mas muito épica. Esse é o tipo de troféu maneiro. Serve como uma recordação de um objetivo virtual que você alcançou. Não sei, não. Agora num chefão? Que não significa absolutamente nada, mas enfim. Caralho, eu acho o Ruby Weapon duro de matar e o bicho demora mais ou menos 1 hora, 8 horas num chefão? Mas pensa só, nego matava a porra da Ruby Weapon naquela bosta daquele jogo e não tinha nem achievement naquela época. Tu matava só pra falar pro teu amigo: matei, véi! Fala, véi, matei, véi! Matei! E tu não ganhava absolutamente nada. Agora você ganha pelo menos um troféu virtual que você pode usar para medir o seu pênis com o pênis dos seus amigos. Um trofélio, como diria o seu Creyson. Agora vamos lá. Nem tudo são flores. Quase platinei o Birth by Sleep. Não cheguei a platina porque para isso eu deveria repetir todo o grind e vencer os mesmos desafios 3 vezes. Uma vez para cada protagonista. Concluí com a platina de um jogo de qualidade média, não vale uma tendinite no meu polegar. Justo. Pra jogo de PSP, a tendinite ali é perigosa, meu filho. Pois é. Achei estranho o Mamute falar apenas do troféu das armas do Donald e do Pateta. O primeiro Kingdom Hearts é a pachorra de te obrigar a zerar em todas as dificuldades pra conseguir os respectivos troféus. Uma vez que os das mais difíceis não liberam os das mais fáceis. Caralho, que sacanagem. Né? Até jogo mais fraco faz isso. Sim. Tem até um troféu em que você deve matar o último boss antes das 15 horas corridas de jogo. Isso seria um desafio se o relógio do jogo não retornasse ao zero depois de chegar a 99.59. Caralho. Que truque sujo. Estes são os troféus de merda que apelam para sua obsessão e não trazem realização. Na verdade, no final das contas, todos são isso, mas tá, prossiga. Uhum. É mais a sua vontade de fazer do que uma necessidade real ou então uma obsessão, como a gente viu no programa. Ainda no tópico dos troféus, acho muito bons os que te levam a caçar bosses ocultos e easter eggs dentro dos jogos. Foram os troféus que me incentivaram a fazer todas as missões e coletar todas as fitas de Metal Gear Solid Peace Walker, me recompensando com detalhes ocultos da trama. Não, ah, não, sim, não. Mas aí você não faz pelo troféu, você faz pelo detalhe oculto da trama, né? É, você faz pelo lore. E sim, pra ter musiquinhas legais enquanto você tá em missão. Sim. Você poder ouvir, sei lá, How I'm Not Turando Grande enquanto você tá matando gente. Isso aí é o que eu chamaria de recompensas reais, né? Uhum. Quer dizer, reais entre aspas, porque elas ainda são dentro de um jogo eletrônico que não vai mudar nada na sua vida. Mas elas são recompensas dentro do jogo, pelo menos. Não são tipo um plim e um peru que você ganha. Os troféus de Dark Souls me incentivaram a retornar ao jogo depois que a Games for Windows Live morreu. Morreu? Acho que morreu, cara. É, a gente não ouve mais falar, então morreu. É. Foram horas muito boas que eu passei explorando Lordran e vivendo situações que nem me ocorreram na minha primeira jornada. Abraços a todos que fazem parte do melhor grupo do Facebook. Tenho sentido falta da Debs nos podcasts. Qual foi, galera? Ela é a melhor de todos? Por onde ela anda? Ouça o programa de hoje. De facto. É só o que precisamos dizer. Espero que o Daigo tenha paciência de ler até o fim deste meio merda. Sim, eu tive! E você ganhou um troféu por causa disso. Agora vamos para o próximo. Meus parabéns. Olá, sou o Lone Player e eu gosto de jogos de diversão. Parabéns, Lone Player. Sim. Até 2010, eu não sabia o que era achievements, para ser sincero. É uma benção. Ficaram mais tempo jogando emuladores e sendo banido das comunidades do Orkut do que prestigiando os consoles daquela época, ou o Steam. Orkut. Cara, ser banido da comunidade do Orkut é um achievement que eu nunca tive, inclusive. Eu acho que eu nunca tive também, não. Mas vamos só lá. Só se for por inatividade. É, talvez. Tudo mudou quando comprei meu PS3 e junto dele veio Super Street Fighter 4 e Final Fantasy 13. Ah, meu Deus. Não, esse jogo não. De novo, não. Conquistar troféus, segundo a minha visão, é provar que você fez algo. Tá, é provar que você fez algo estúpido. Vamos completar. Também. Antigamente tinha sempre aquele fulano que diz ter pego o Luigi em Mario 64, a Triforce em Ocarina of Time, ou até mesmo aquele cara que dizia que zerava Street Fighter com a TV desligada. Cara, já tem vídeo aí de um bebê de 6 meses, né? Então. É, terminou o story mode do Beard, com a TV desligada, você não é um salto muito grande, não. Ainda que sempre dá pra contar uma mentira aqui ou ali, as conquistas diminuem bastante as possibilidades. Sim, agora você tem como provar que você pegou o Luigi no Mario 64. Não sei como, né? Mas enfim. Acho que em 2012 a 2013 lançaram Street Fighter 3 pra PS3. Lançaram. Versão online lá. Eu tenho, inclusive. Opa. Sabiam que existe um troféu chamado The Beast que consiste em reproduzir os famosos movimentos que Daigo Mihara fez na luta com o Jesse Wong? Sabia. É até uma missão do training. É a última missão do training. Você tem que fazer exatamente o... Enfim, eu tenho uma quantidade razoável de platinas e sei como a comunidade funciona. Jogo jogos fáceis, sim, como foi explicado. Sim. Fazem boost para multiplayer também, como foi explicado. Um tipo de troca-troca, primeiro um, depois o outro, sim. Que era o que a porra do Mamute fez no Brutal Legend. Uhum. Usam técnicas que burlam a lógica do jogo. Sim, também foi explicado. Se tal coisa não acontecer, desligue o videogame e jogue novamente. E o clássico, platinar jogos merda como Hannah Montana e derivados. Pobre Hannah Montana. Pobre Hannah Montana. Sabe Demon Souls, jogo foda, difícil pra caralho? Então, com o cheat pra duplicar armas, se torna um passeio no parque. Aí vem um jovem, caralho, fiz merda. Que isso? Eu desci a porra do scroll todo aqui, foda-se. Aí vem um jovem e me fala que platinou em todas as regiões. Tá certo. Uai, ele pode ter feito sem usar o cheat de duplicar arma, que eu tenho certeza que foi. Foda-se. Também. Ele pode ter usado nas outras também. Ninguém tá dizendo que ele é um deus. Né? Ele só é muito esforçado. Na leitura de e-mails, o Daigo perguntou se o programador pratica esporte. Bem, eu sou programador e pratico karate Kyokushin. Parabéns aí, diferentão barroco da internet. Em toda a empresa que passei, os outros programadores e analistas praticavam algum tipo de atividade física, onde a maioria era fisiculturista ou corria em maratonas. Olha só, está desmascarando o lapso. Acredito que... É isso, cara. Tipo, eu visualizo o programador no Baere, aquela coisa gorda. Não, cara, isso é assim, você falou, é um estereótipo, é uma piada. E... Foda-se. Pra mim, é a piada deus, né? É a piada de Deus ali. Mas, foda-se. Acredito que o conceito de nerd tenha mudado. Onde os nerds do passado são pais de família. Que delícia, cara. E os emos são... Que delícia, cara. E os emos são os nerds de hoje. Psh. Tá. Eu discordo dessa segunda parte, mas sim, o conceito de nerd mudou muito. Mudou. Sobre a Old Gamer. É uma revista muito bacana. Já fui assinante e deixei de ser por falta de espaço. Caralho. Deixou de ser por falta de espaço. Tá, beleza. Ótimo. Se alguém quiser minhas edições da Old Gamer e da oficial PlayStation, é só arcar com o Fat. Abraço. Opa. Então fica a dica aí, nosso amigo Lone Player. Eu não faço ideia por qual alcunha ele se designa no grupo do Bate Pé de Soco, mas ele. Mas ele é só está... alguém chamar ele, olha o Lone Player, que alguém, é o seu serviço aí, malandro. Alguém chama que o filho da puta está fornecendo edições da Old Gamer da Official PlayStation a preço de custo de graça. Arcou com frete e leva aquele tanto de papel, olha, beleza. É só pagar os correios que tá na tua mão. Abraço. Abraços, agora o próximo. Olá, funkeiros malditos, eu sou o Biscoito Man. Mesmo que sendo menos sendo que onde eu moro, em Curitiba se fala bolacha. Sério? É porque deve ser perto de São Paulo. É porque é perto de São Paulo, né? Eu não faço ideia. Mas é porque a gente sempre fala de biscoito e bolacha entre Rio e São Paulo, né? Mas a gente nunca discute. Uhum. A gente nunca discute o que os outros estados, que são tão importantes quanto, falam, entendeu? Ou não, né? Ou não. E este é meu primeiro e-mail para o podcast, mas não sou ouvinte novo. Escuta essa bagaça desde o episódio 45. Olha que merda. Por que nos privou de e-mails até hoje? Né? Jogo sem diversão. Grande cast esse. Mas por ser um ouvinte escroto, até hoje nunca mandei e-mail para o cast. Bom, pelo menos hoje você se redimiu, né? A gente perdoa, a gente é como Jesus Cristo. Uhum, a gente dá a porra da outra fase. O tema da piroca virtual foi sempre o maior atrativo que tive para a compra da caixa X uma volta inteira. Somente pelo fato do famoso Gamerscore. Mas a minha história com o console da Microsoft só me deu preju. Começando pelo fato de ter comprado dois Xbox. O meu primeiro Xbox era 100% pirata. Opa, já levantei a mão. E por isso, o karma me afetou. Pelo fato de estar roubando jogos da developers. Meu Xbox foi roubado de mim por meliantes. Minha Gamerscore é de 130 mil Microsoft foda-se points. E como eu não poderia entrar na live pelo fato que se entrasse perderia a destrava, meu pinto virtual tinha sido operado. Senti-me a Ariadne naquela hora. Meu Deus. Depois de ter sido roubado, criei vergonha e comprei um outro Xbox, mas dessa vez era 100% original. Tanto que até hoje tem uns 20 games, vida de universitário é uma bosta. E com meu segundo console, parei de me preocupar com platinação. Que bom, cara, que bom que você saiu dessa vida. Eu acho que eu vou ser obrigado a isso também, já que o meu karma bateu perto do Natal e eu perdi o videogame ali. Chora. Que dolorido. Agora você sabe o motivo de nunca mandar e-mails, eles são muito grandes e chatos. Não, isso é pequenininho, meu filho. Tá de boa. Mesmo assim, pelo motivo de não ter nada para fazer, eu fiz mesmo assim e Black Onyx. Buraco Onyx. Agora vamos para o próximo. Fala, Dupla das Trevas, aqui é o Dash mais uma semana. Sobre o último podcast, eu joguei bem pouco jogos de verão. Porra, essa merda é velha, hein? O último, porra, faz tempo que a gente gravou esse podcast de jogos de verão, porra. Acho que fazem dois. Enfim, pois fui ter um videogame muito tempo depois da maioria da galera. Família pobre sabe como é, né? Agora, sobre os anos 90, adorei essa parte do cast, despertou altas lembranças, como eu sempre queria... como o fato de eu sempre querer ter um par de patins e nunca ter, e logo depois a moda dos patinetes, onde eu também não tive. Não, patinete eu também não tive, não. Patinete, a moda dos patinetes eu já era velho. Quer dizer, eu era jovem, mas eu já me sentia velho bastante pra não... O problema é que teve duas modas de patinete, a sua deve ter sido aquela que eles eram de metal. Era de metal. É, porque na minha época não era bem era assim. Aqueles patinetes meio fancy que você fazia manobra e o caralho. É, aquele bicho parecia uma BMX, né, que a parte da frente era soltona. É, tinha umas sacanagens. Que horror. Mas enfim, a tua moda de patinete foi quando você tinha lá seus 8 anos em 1942, né? Porra, eram os patinetes de madeirão, né? Feito de caixa de legume, fruta. Foda. Que os nazistas confiscavam os judeus e tal. Que horror. Caralho. Não pode falar, a gente já levou esporro porque a gente falou de estupro outro dia, entendeu? Não e pode. E olha que foi de modo positivo, imagina se não tivesse sido. Não pode. Tazos eu tive aos montes de todas as gerações, minha alegria com o caralho. Galera, puta que pariu. Vírgulas. Caralho, vírgulas, pelo amor de Deus, é difícil pra caralho, cara. Eu tô com sono, não tô conseguindo traduzir os e-mails de vocês com a minha proficiência. Enfim, Tazos eu tive aos montes, de todas as gerações. Minha alegria quando eu consegui o famigerado Tazo dourado do Cartoon Network. Ou melhor, roubei ele de uma mina muito metida. Olha a galera corrupta. Aí depois quer botar o Lula na cadeia, entendeu? Mas é todo mundo corrupto, filha da puta. Rouba, pirateia jogo, rouba a porra do Tazo da menina, entendeu? Enfim. O que essa menina te fez? Tudo bem que ela poderia ser, sei lá, algum tipo de babaca, mas isso não justifica, caramba. Enfim. Ou melhor, roubei ele de uma menina muito metida. Olha aí. Que tinha... tudo bem, porque roubada é metida, tudo bem, né, filha da puta. E tinha vários Tazos. Quando mais novo, eu era o senhor Tombadinha. Caralho. Acho que boa parte dos meus mangás de CDZ vieram de um sebo daqui. Caralho. Todos furtados. Por favor, vírgulas. Mas fiz uma promessa pra mim mesmo de um dia pagar por eles. Mas esse dia não será hoje. Notamos que não vai ser. Um dia você vai pagar, filha da puta. Um dia você vai pagar. Um dia, um adeus. Deixa estar, o céu tá chegando. É o famoso karma. Sobre platinar, você vai ter karma também pra escrever nunca com M, filho da puta. Uh-huh. Achei legal fazer isso. Gosto de jogar a história e ir pro próximo. Detesto jogos com aquelas sidequests chatas. Acho que o único que joguei que elas eram boas foi o The Witcher 3. Alguns jogos têm boas sidequests, mas em geral elas são o famoso filler, né? É tempo enquanto você não tá afim de jogar o story mode direito. Agradeço muitas dicas sobre o Windows 10, meu PC já vai estar com ele. O PC da senhora Dash já está funcionando 100% com ele. Indico muito aos senhores que leiam Miss Marvel. Caralho, hoje tá difícil. O nome desse encadernado é Miss Marvel Nada Normal. O título é Miss Marvel Nada Normal. Uhum. Tá. É muito bom. Beleza. É muito bom e claro. Patrulha do Destino também. Está saindo no Brasil pela primeira vez, é ótimo. Não, enfim. Pela primeira vez você tá forçando a barra. Tá saindo pela primeira vez num formato bom, mas abriu o público um pouquinho. Cara, que bom que você tá aqui pra traduzir essa porra pra mim, que eu nunca ia saber que essa porra de Miss Marvel Nada Normal e Patrulha do Destino. Porra, Doom Patrol eu acho que é um gibi que você ia curtir pra caralho, sério. É mesmo? Essa fase do Grant Morrison, então, Jesus. Interessante. PS, Sr. Daigo está animado para o novo filme do Kamen Rider? E aí? O Kamen Rider Ichigo. Não. Ele parece um garoto propaganda da Michelin. Que tá vestido de Kamen Rider, cara. Ele é gordo, é estranho, não é legal. Ele é muito inchado. Que sentais o senhor indica que até hoje são bons? O senhor acha que vale a pena rever Maskman? Maskman. Maskman acho que não bate a regra dos 15 anos, não. Bom, talvez, assim, as coreografias são muito boas, mas o roteiro fica raso. Você quer 3 centais pra ver que atire queda? Vai ser Bioman, vai ser Liveman e vai ser Die Ranger. Pegou esses 3, tu tá safo. Então é isso. É bonito. É bonito, é coisa fina. Porra! Como não seria? Ai, caralho. Só vi na machete. Machete. Machete de televisão. E só viu com o... Como é que chama? Só viu com o Danny Trejo. É, exatamente. A famosa rede machete de televisão. E dá maior vontade de rever. Mas o medo de ser uma bosta me trava, assim como o Inspector e outros. Não, o Inspector eu tô revendo, não é ruim, não. Eu tenho uma teoria de se você desconfia, se você tem medo de que vai ser uma bosta, porque provavelmente vai ser uma bosta mesmo. Mas... porque você já tá colocando na cabeça que vai ser, fica perigoso. Ou você lembrou de alguma coisa e você tá pensando, isso hoje em dia vai ser uma merda. Mas enfim. Abraços, amo vocês. Também te amo, mas eu odeio o seu português. Enviado de meuasos ou anos. Ai, que beleza. Agora vamos para o próximo. Olá, seus putos, aqui é o... vulgo hipster mendigo, como devidamente apelidado por Dag, seu da eternidade. Cara, eu não lembro de nada desses nicks que a gente dá, cara. Hipster mendigo é aquele cara lá que o Léo Sanches e o Jean-Renaud Casual falavam que dormia na aula entre as capinhas. Pode crer. Dormia debaixo de mesa pro professor não pegar e... Que pessoa acadêmica, não? Ai, cara, a decadência do povo brasileiro. Escreva-lhes para contar uma historinha que compõe o podcast 212, como se fosse a primeira vez. E o 214, jogos competitivos. Que pude ouvir através de uma árdua epopeia de programação, onde tive o prazer de maratonar o Bastante Soco, que não escutava desde dezembro. Eu gostava de jogar meus primeiros jogos de PlayStation 1 novamente pela primeira vez. Eu gostaria de jogar, tá? Nunca tive experiência tão satisfatória com console até hoje. É justo. Com consolo. Console, tá tudo ali. Na época tínhamos pouquíssima informação sobre os jogos e precisávamos escolher muitos jogos às cegas. Quando eu comprei o console, pude pegar apenas 2 games na lojinha. Por isso que a SEGA fazia sucesso. Caralho, cara, que piada de pai, né, cara? Piada de piozão. Caralho. Mas é justo, é correto. Vamos lá. Por sorte, eu tirei certo no alvo. Peguei Klonoa e Hércules. Gostei de Klonoa para caralho e curti o Hércules da Disney. É um ótimo jogo de plataforma, muito underrated. É que ele fica rodando o braço pra bater? Eu não faço ideia, mas... O Hércules tem uma espadinha, mas a arma principal é dar soco. Você não entende o que tá acontecendo? Ah, mas isso é clássico. Eu me lembro do Diablo 3. Eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas é o você faz um monge lá todo bolado que tem um staff, né? Como é que, porra? Qual é a tradução pra staff? Um cajado? Bastão? Um bastão, isso. Aí tem um bastãozão irado, aí ele fica lá com o bastão na mão, dando com o bastão na mão, aí quando ele vai dar o golpe, ele enfia o bastão no cu e dá um soco. Que bosta! É muito bom, muito bom. Isso rolava aquela técnica bizarra que você fazia um sinão de bronze ao seu redor, que espalhava a galera? Você tentava matar todo mundo, já que você dava aquela porra, espalhava o bolinho e caputo? Ah, cara, não me lembro dessas poses específicas. Mas é acontecer com todos os golpes. Você ia fazer você da porra do golpe, ele enfiava o tacape no cu e dava o soco. Que bosta. Vamos lá. Fiquei muito tempo jogando Klonoa até que comprei Symphony of the Night junto com Tekken 3. Caguei para as aventuras do vampirinho camarada porque na época estava sedento por 3D. Ah, tolice dos jovens. Fora que eu não tinha experiência nenhuma com jogos de RPG e fiquei no soquinho um bom tempo. Que horror! Pegava arma, não? Eu não sabia equipar, né? Pois é. Inclusive, aprendi o significado de mecânicas de RPG com esse jogo, desde experiência até equipar coisas. Olha aí, depois que a morte tomava as armas no começo, o maluco ficava dando soco nos bichos. É isso mesmo. Puta que pariu. Ué, se funcionou pra ele? O Tekken 3, no entanto, me divertiu por longos meses. Certamente um dos melhores títulos do console. Porra, Tekken Force, meu filho. Tekken Force. Incrível como a falta de informação ou informação muito nebulosa vinda de revistas sobre certos games potencializava o fator de surpresa quando o jogo era realmente muito bom. Imagine ser um árduo fã de Street Fighter e comprar os 5 sem saber qual personagem esperar. Isso era meio brabo. Tipo, imagina se você pegou... Eu preferia comprar o Street Fighter V sem saber quais personagens esperar do que comprar o Street Fighter V sabendo quais personagens esperar. Né? Porque você não gostou do roster, tem... Pois é. Eu preferia a surpresa. Não, mas até aí, imagina, tipo, sei lá, imagina se o Harada e o Yoshinori Odo finalmente lançam o Tekken vs Street Fighter do jeito que eles querem lá, que é tipo, avisar uma semana antes e já lançar o jogo na outra sexta-feira, assim. Acho top. Eu também acho isso foda porque vai pegar todo mundo surpresa, ninguém vai saber de roster, ninguém vai saber de porra nenhuma. Acho ótimo. Posteriormente, entupi-me de jogos de luta, principalmente que eu já tinha visto em arcades do shopping. Nesta leva, pude comprar Street Fighter X Plus Alpha, Marvel vs Capcom EX. A saber, Marvel vs Capcom EX é um título de bosta, não tem nada a ver com EX, é só porque não dá pra trocar de boneco no meio da briga, a não ser que o inimigo tenha a mesma dupla que você. E você pode escolher um Striker a caralho, porque o jogo tinha que te compensar de alguma forma. E King of Fighters 96. Certamente foi minha melhor época, porque no futuro, depois comprei o Chrono Cross, tinha que começar de algum jeito. Eu só queria saber de RPGs. Outro puta jogo que marcou minha juventude. Você não jogou o Trigger, então o Cross devia parecer um trem de doido pra você. É. Apesar de eu ter me entupido em games de luta, havia me esquecido deles há muito tempo. Ontem, um derradeiro dia, um amigo de meu pai veio visitar e trouxe seu filho junto. Um nerd, filho da puta. E esse, xingando os amiguinhos. Parada. Eu devia ter uns 10 anos na época e me deu uma surra bonita em todos os meus jogos competitivos em que eu era superior com os amiguinhos do bairro. E claro, me achava o bonzão. O seu ego, paixão. Isso acontece com todo mundo em alguma fase, né, cara? Você se acha o bambambam da cidade e aí vem um maluco e te brutaliza. Uhum. Vai o ego todo pro chão. Sim. Ele me destruiu em Tony Hawk 1 com combos de tela inteira. Não me deixou cair no chão em Marvel's Capcom. E me lembro nitidamente dele ter feito 10-1 no King of Fighters 96. 10-1! 10-1, e nego reclamando da Alemanha. Pelo menos você ganhou um. Você ganhou a da honra, você ganhou a nega. Tá valendo. Ganhou uma, tá foda, tá de boa. Uhum. Essa última me doeu muito, pois eu sabia direitinho os movimentos dos botões de atalho para noobs. E ninguém do bairro me ganhava. Eu acho que ele te ganhou mentalmente, entendeu? Uhum. Ele deve ter feito algum psy que você caiu. Fez um mind game e tu rodou. Exatamente. O moleque saiu daqui com um sorriso enorme no rosto, dizendo que ia voltar pra fazer 10-1 de novo. Cheio de ódio no coração no dia seguinte, já comecei a treinar e aprender a fazer os movimentos corretos no King of Fighters. usando aquele move list esquisito 96, que tinha uma galeria de movimentos no menu. É, em vez de ter um command list, você abria os movesets dos personagens no gallery. Imagina isso, que conceito. É, uma merda. Bastante. O miserável jamais retornou, mas a paixão pelos jogos de luta ficou. E o amor incondicional por King of Fighters também. E olha só, eu achei que ia ser uma história de vingança e comeback, mas não. O cara nunca voltou. E agora você nunca vai saber quem é o melhor lutador de KOF. Porque ele com certeza não deve jogar mais hoje em dia. Sim. Aí você vai um belo dia, você vai encontrar ele. Ah, você! Vou te enfrentar, você vai perder. E o cara fala, cara, para, relaxa aí, cara. É só um jogo mongol de criança, pô. Não, cara, eu nem jogo mais não, porra. Tem buceta? Manja buceta? É, fica susto aí, fera. Tem uns caras que usam isso como argumento, acha a coisa mais bizarra do mundo. É, como se pegar buceta fosse caralho. Pega buceta, Até hoje eu jogo jogos de luta. E apesar de não jogar nada competitivamente, ser meio merda, sempre curto entrar no Practice Mode e fazer os golpes. Na verdade, acho que até hoje passei mais tempo em Practice Mode do que jogando. Especialmente meu xodó que é King of Fighters 11. Eu sou aquele tipo de cara que faz o infinito da Vanessa no Practice, mas dropa na luta de verdade. Sacam? Porra, que zoado. Ou seja, você tem que fortalecer esse teu lado mental, entendeu? Uhum. O que você não segura é competição. Exatamente. Você peida na hora, literalmente. É, peida na hora pra não peidar agora. Mas não deu certo. É, não. Não funcionou legal, não. É o contrário, mas eu inverti, meu merda. É, eu peidei agora. No mais, agradeço infinitamente pelo cast. Ajuda de verdade em viagens longas e períodos difíceis de trabalhos intermináveis. Sem falar na comunidade, que é a última coisa que presta no Facebook. Um beijo facial, barbudo e ripster em cada um de vocês. Dispenso. PS. Aliás, algum de vocês joga King... Opa, olha o caça aí. Ui. Algum de vocês joga King of Fighters? Bora marcar um 2002 Unlimited Match amigável? Porra, eu joguei... Isso aí é com Daigo, eu desprezo o KOF. Ah, qual é, pô? Eu só preciso achar um que você tá vai bom, gostar. Eu não desprezo o KOF, eu só não gosto. Não me prende, não me conquista. Não é a tua. É. Então manda o próximo aí com esse nome de... com esse homem de nome sugestivo. Raziel diz. John Raziel, mais especificamente. John Raziel. Fala aí, cara, você curtiu o cast? Não sei qual, mas ele curtiu. Eu já estraguei a minha experiência com alguns jogos... da platinação. Eu já estraguei a minha experiência com alguns jogos tentando pegar troféus. Por exemplo, no primeiro Bioshock, eu estava tão faminto pra pegá-los na primeira jogada que ignorei toda a história e a ambientação foda. Nem queria saber disso, só queria ficar fazendo coisinhas idiotas pra ganhar troféus. Tipo, fotografar várias vezes cada inimigo. Caralho. No fim, achei o jogo fraco. Pô, tu não aproveitou a merda do jogo? É. Mas provavelmente porque eu joguei de uma forma errada. É, sem dúvida. Mais tarde joguei o Bioshock 2 com uma mentalidade diferente e curti muito o jogo. E dizem, e olha aqui, olha, não sou nem expert em Bioshock, mas dizem que o 2 é o pior. Na verdade, eles falaram isso do Infinity. Porra, sério? Me disseram que o agora Infinity é um dos melhores. Não, agora tem esse papo da galera achar que o Infinity é piorzinho. Foda-se. Passou o tempo, mudam algumas opiniões. Mas assim, o mais babalmado é o primeiro de longe mesmo. É, sem dúvida. Era só isso. Enquete respondida. Que enquete? Ah, a gente fez uma enquete do vídeo, né? É, aquela dos vídeos. Ah, obrigado, cara. Continua com o trabalho foda de vocês. Sei que ainda vão ganhar altas granas com essa porra. Deus te ouça, fera. Estou profetizando em nome de Jesus. Amém, tchau. Em nome de Jesus. Agora vamos para o próximo. Olá, Daigo, senhor da eternidade e mais acompanhantes. Planejávamos, mas o homem planeja e Deus ri. Sou eu, o Escarro. Ou melhor, o apelido que meu amigo me deu após ouvir o meu último e-mail no podcast. Escance. Gostei, cara. Vou ficar Scanser. Ficou, agora teu nome é Scanser. Parabéns, cara. É, parabéns. Você foi nomeado devidamente. Fiquei sem mandar e-mail por causa da escola, trabalho, crises existenciais e privação de sono. Que isso, meu filho? Não se prive de sono. Que isso, fera? No meu tempo livre, só tenho cochilado por incríveis 2 horas. Ou pior, 40 minutos. Deve ser o tempo do busão. Ou jogado o último Fire Emblem que saiu. Que, aliás, tentei escrever um e-mail sobre a controvérsia que tá correndo em volta da localização de Fates. Ah, é. Puta, que localização merda. Voltamos para o tempo do PlayStation 1. Mas o que? O que tá rolando? Uns textos totalmente errados, com as piadinhas besta, americana, bocó. Caralho, que nojo. Uhum. Voltando pro tempo do PlayStation 1, nesse caso. A Nintendo cometendo erro de moleque, assim. Parece fansub. Uhum. Mas não só eu não sabia como escrever um e-mail desses pra vocês, eu também sabia que minha opinião seria bem mal vista. Muito pelo contrário. Talvez teria gerado uma discussão legal mesmo, assim. Mas eu tô com preguiça de reescrever aquela merda toda. Oh, que pena. Eu não ouvi nenhum dos podcasts novos pela falta de tempo. Mas de todo jeito, queria mandar um e-mail. E se possível, voltar a ouvir o podcast depois que esse período puxado de merda passar. Já que eu não tenho merda nenhuma pra falar de outros casts, acho que deveria contar uma história bem merda. Ok. Vai fundo. Em janeiro, não lembro que dia, estava trabalhando no caixa do mercado, como de costume, e eu estava ouvindo algum cast que já estava prestes a terminar, coisa de menos de um minuto. Eu soltei uma risadinha bem escrota, e um dos funcionários em volta ouviu. Ele me perguntou por que às vezes pareço um babaca rindo com o vento. Meu Deus, que preconceito, né? Eu disse para ele que era por causa do cast que estava ouvindo, no caso, um podcast. Tentei explicar para ele o que era, e ele perguntou se poderia ouvir um trecho. Já que eu já estava ouvindo um, decidi brevemente compartilhar o fone de ouvido com ele. O que eu não esperava é que a lista de cast estava sendo reproduzida no aleatório, e quando o rapaz colocou o fone em seu ouvido, o cast do Flash Kaggles veio a ser reproduzido. Caso não lembrem, várias flatulências são as primeiras coisas que você ouve no início da edição. Sim. Ao ouvir isso, o cara tirou o fone, deu aquele olhar de para onde está indo esse mundo, perguntou qual era a minha idade para estar ouvindo algo assim. Explanada! Que pessoa do mal que não tem diversão no coração. Pois é, né? Eu tentei ao máximo explicar, mas não tinha justificativa e eu acho que perdi o respeito de alguém naquele dia. Você perdeu o respeito de alguém que não importa, cara. Fica tranquilo. Perdeu o respeito de alguém que não tem a luz no coração mais. Né? A pessoa... endurecida. Com o coração gelado. Opa, é tipo dos ossinhos carinhosos. Foi bastante engraçado na hora. Porém, agora me olha de uma forma estranha. Provavelmente desconfortável com a minha presença. Ótimo, ótimo. Sucesso. Que beleza. Eu tenho os genes por trás do baixo frente soco e sua edição para agradecer por isso. De nada, cara, de nada. Tamo aí. Precisar sujar tabarra com mais alguém, pô. Sim. Vai no, naquele cast maravilhoso de putaria japonesa que a gente fez uns 2 anos atrás, que é bala. Peraí, a gente fez um cast de putaria japonesa? Fez. Qual? É um de putaria. É um de só jogos japoneses esquisitos, aí teve putaria no meio por um pouco. Mas era inevitável de ter, porque tinha uma multi no cast e ele ia citar esse jogo. Porra, eu achava que aquele que a Rebeca tava querendo fazer era inédito. Não, o que ela quer fazer é só de erogê. Porra. É só erogê. O que são erogês que não jogam japoneses de putaria, Daigo? Sim, mas aí foi muito pouco citado no programa, sacou? É mais Entendi. Jogos estranhos do Japão, aí vai ser um mais focado. Né, esse vai ser o focalizado, vai ser 100% putaria. Entendi. Vai ser o programa do Baixo Frente Soco equivalente a um certo grupo do Facebook que vocês não sabem que existe, porque não existe. Sim, perfeito. Acho que só tem isso para falar por hoje. Tenho esperanças de que eu volte a acompanhar o trabalho dos senhores em breve. Tenha uma ótima semana, muito dinheiro, Deus te ouça, meu filho. Não usem drogas pesadas como jogar WoW e até a próxima. Até breve, cara. Até breve, filho. E volte a nos ouvir, mas não prive-se de sono pra isso, porque... Você vai perder anos de vida, literalmente. Você vai viver menos se você ficar sem... É, isso dá uma merda. Porra, isso dá. Se der problema neurológico, então você tá fudido. Vai ficar paranoico. Porra, vai dar uma merda. É fudido. Uhum. Já passei por isso. Já. Eu também já tive um período perto da época do exército. Puta que bosta. Ficar preso todo fim de semana. Enfim, histórias tristes do Daigo à parte, sigam para o programa aqui dessa semana. Eu creio estar muito bom. Eu não participei, mas minha filha número 2 participou, falou que está foda. Tenha uma agradável semana. Mais uma vez diremos a vocês, sigam suas próprias leis. Mas tenho certeza que essas leis respeitam as leis. Sim. Fala nisso, senhor da eternidade, o senhor tem mais alguma mensagem edificante para essa semana? Eu tenho uma mensagem edificante. Em tempos de crise política no nosso país, e que é são tempos onde o nível de chorume nas redes sociais aumenta de forma alarmante, eu peço apenas que pensem com o próprio cérebro e não com o cérebro dos outros. Só isso. Uhum. Tentem evitar o pensamento de massa. Exatamente. Desenvolvam a sua própria opinião. Se ela acabar combinando com alguma opinião alheia, pelo menos isso, vai rolar uma discussão e tudo mais. Mas não tente entrar na onda errada dos outros, certo? Certo. Uma Nem coisa... na onda certa. Não, mentira, na onda certa pode entrar sem foda-se. Pô, se for uma onda o certa, problema, bem, o né? problema é que o conceito de certo ou errado tá tão... Tá torto, né? Tá tão torto, exatamente, que... É foda. Enfim, usem a porra do cérebro, o raciocínio. O raciocínio. Raciocínio. Usem o raciocínio, que é uma coisa que a mecânica evolutiva nos deu. E eu proponho que usemos. É isso aí. Raciocínio, polegares opositores, todas essas coisas divertidas. Tenha um bom senso. Logo mais, tem mais. E até. Diversão na vez! Meus amigos, em 1996 nós fomos presenteados com uma das aberturas mais geniais da história dos videogames. Estamos falando de Chris Redfield, Rebecca Chambers, Jill Valentine, Já trocou toda a ordem, né? Mas né, já trocou toda a ordem. Faltou a guitarrinha, né? Dum, dum, dum, dum, dum. É. Eu me importo com a ordem. Como assim? Sim, não, eu sei que você se importa com a ordem. Estou sendo capcioso, irônico. Mas quando a gente quer saber a ordem, a gente vai no Resident Evil Database e procura lá qual é a ordem que aparece. Olha ele! Meus amigos, em 1996 nós fomos presenteados com uma abertura memorável que iria para sempre impactar todos os nossos corações, mas ao mesmo tempo o mercado, o mundo de jogos de diversão foi acertado com uma violenta pancada na definição do gênero de jogo de horror e sobrevivente. Criou, né, o gênero, né? Surgiu essa palavra, apareceu no, na enciclopédia Barça. É, na verdade, não foi o primeiro, porque... mas popularizou. Exatamente. É. Não, o primeiro jogo que teve... Tower, né? Que jogo já, já tinha tido esse termo na capa antes? Nenhum. É, tô falando assim, explícito. Tá esse termo lá, explícito, tipo, na contracapa, jogue este horror. Sobreviva de sobreviver. Ao horror! Sobreviva a esse rolê aqui satânico do capeta de zumbi. Aí, eu posso estar errado, sempre. Não, eles deram um nome pro gênero, deram um nome na pra coisa, entendeu? É. Uhum. É como se, assim, existiam filmes de ação, mas aí veio o Rambo e falou: este é um filme de ação, cara. Tem uma hora e meia e três atos e você vai chorar no final. Mas foi a coisa assim de batizou, entendeu? Sim. Aí o presidente é o responsável. E 96 foi um ano que começou a engatinhar esse negócio do mundo em 360 graus de movimento e pixels virando polígonos bolados. A gente tinha Super Mario dando mortal de costas agora no Yahoo! E por outro lado, a gente tinha agora uma imersão maior dentro do mundo dos jogos. Lembrando que naquela época, essa coisa horrorosa que a gente acha hoje em dia era muito bonito. A gente olhava e falava: oh my god, them graphics! 96 é o ano. É, 96 é o ano do Mario 64, do Resident Evil, do Tomb Raider. Tomb Raider. É o ano do Tomb Raider. Tomb Raider. Deixa eu Tomb Raider, né, cara? É, porque agora. É verdade, é o ano do Tomb Raider. Tomb Raider é de 2013. Exatamente. É o ano do Tomb Raider. Tem mais algum outro desses aí, dessa galerinha que é importante também, até hoje? Mas... Legacy of Kain? É, Legacy of Kain, isso, Legacy of Kain. Não, Legacy of Kain não é 97? Não importa 97, também, é o programador. Não. Diablo? Sei lá. Não, Diablo é... Symphony of the Night é 97, né? É, mas aí é 2D. Eu tô pensando nesses jogos de 3D, entendeu? Olha só, porque você ainda não mexia a câmera, por exemplo. Enfim, nem tinha olha como só, mexer vou câmera. Te dizer. PlayStation, né? Jogo de horror em 3D de 1996 se chama Sonic 3D Blast. Esse aí. É o horror. É o horror de sobreviver. Todavia, deixa isso pra lá. Nossa, ele é horrível mesmo. Concordo. Eu gostaria de invocar a memória mais querida de vocês na primeira experiência com Resident Evil. Resident Evil. Xexé. Uma memória saudável, bonita e sincera, minha. Primeira vez que você pegou as mãos nesse jogo maravilhoso e lindo, você foi daquelas que jogou. Em mãos. Jogou muito tempo, ou você. Há muito tempo, ou você foi daquelas que jogou tipo, olha só que legal, em 2014 vou pegar o emulador pra jogar? Eu era uma criança, eu tinha 8 aninhos. Eu comecei a jogar com 8 aninhos. No Saturno ainda. Esses? Eu joguei que a versão de Saturno. Que pais são esses que dão pra filha de 8 anos o horror de sobreviver de Presidente Evil? O hóspede maldito. Na verdade. Juizado do foram, infância de São Paulo. Não foram meus pais. Na verdade, foi meu tio que pegou o Saturno do amigo dele emprestado e ele trouxe pra cá e eu comecei a ver ele jogar. Aí eu achei, meu Deus, que demais. São pessoas de verdade. Quando eu vi a abertura, obviamente. Aí depois, meu Deus, essas pessoas de verdade estão lutando contra monstros. Eu preciso jogar isso. E aí eu fui jogar, não durei 10 minutos, por causa do primeiro zumbi, claro. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas essa foi a minha primeira lembrança. Você morreu. E eu morri. You died. É, a frase que hoje é muito famosa por Dark Souls. Dark Souls, né? Lex wins. You died é comum, né? Muito comum hoje em dia. You died é comum, é. You are dead também, né? Depois, mas é Resident. Sim. E Dona Monique? Monique Database. Pode chamar assim, ficou bom assim, gostei. Bom. Money Base. É a primeira vez que, na verdade, eu não joguei a primeira vez. Quem jogou foi meu irmão. A menina jogou tanto que teve a primeira vez que ela não jogou. Isso. Não, as primeiras vezes que jogava era meu irmão e eu tinha medo. Então, logo que eu vi a abertura, eu já achei demais também, que nem a Gigi falou. Nossa, eram pessoas, meu Deus. A última vez que eu tinha visto isso tinha sido no Road Rash. Que é verdade. É verdade. Road Rash também. Então. Mad Max e duas rodas, né, cara? Sim. E aí eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, nossa, que jogo maravilhoso. E aí eu assistindo ele jogar, ele falou, nossa, eu adoro esse tipo de jogo. Ele falava tão empolgado que, sei lá, ele me contaminou de uma forma assim muito absurda. E aí eu passei a achar que, nossa, era o melhor jogo do mundo. Pra mim é até hoje, porque não que seja mesmo, mas o lado emocional fala mais alto. E é o que vale, então mas... é, entendeu? Não tem essa não, Moni. Exato. Moni, exato. Ah. Você tinha a magnânima experiência de ficar confabulando com seu tio, porque... Com seu tio não, com seu irmão no caso, né? Comigo era com meu tio. Porque a gente não sabia inglês na época e a gente ficava tentando entender e a gente ficava teorizando a história do que estava acontecendo, né? E a gente ficava, nossa, mas por que será que tem esses monstros aí, né? E tal. E ficava bolando altas teorias, sabe? Tipo Lost, assim. E... Cara, que metajogo incrível, cara. Não, era incrível na época. Até que a gente ouviu a palavra Umbrella Corporation, tudo mudou na nossa vida. Olha, com meu irmão eu não fazia tanto isso, mas eu fazia isso com os meus primos. Na verdade, a primeira vez que a gente terminou, meu irmão pegou uma revista com um detonado, porque a gente não sabia nada de inglês, e a gente tava travado naquele puzzle dos quadros. E a gente não conseguia traduzir. Eu tinha um Collins escolar, sabe? Aqueles pequenininhos verdinhos. E eu ficava tentando traduzir os files ali. E tinha hora que tinha palavra que não tinha no dicionário, então a gente ficava travado. Aí ele falou, achei uma revista, a gente já passa desse negócio e pronto. Aí a gente pegou, passou dessa parte... E aí o jogo foi um pouco melhor, assim, depois disso. Você lembra qual era a revista do detonado? Era Super Game Power. Que, aliás, eu procuro por ela. Na capa? Não sei. Mas eu sei que eu sou louca por essa revista. Eu sou louca por essa revista e eu nunca achei essa revista. Como assim? Mas, de qualquer forma... De papel. Sim. E eu sei que, infelizmente, ela ensinava o Barry você a matar o Barry, né? Tipo, você tinha que matar o Barry. Tadinho do Barry. Nossa. Tipo, coloque não nas duas perguntas dele. E aí um dia eu falei, e se eu colocar sim, será que ele sobrevive? Aí eu descobri que ele sobrevivia, e esse foi um momento muito mais feliz, assim, pra mim, porque eu não suportava o Roberto. Caraca, a revista já te mandava pra matar ele. Sim, nem te dava a opção de, tipo, olha, aqui você pode fazer isso, isso e isso, pra salvar não. ou matar. Caraca. Aparecia lá, coloque não nas duas perguntas dele. Oh, gente, que horror. Pensava, será que, sei lá, ele vira um traidor? Eu ainda cheguei a pensar nisso, assim. Até porque no final, né, acontecem coisas em que ele coloca uma arma na sua cara, né? Então, e... Nada bem Walking Dead, né, cara? Mata logo esse cara que vai fazer merda com você no futuro. Não, mas eu não lembro exatamente o que você fala pra ele, mas me parece muito escroto, tipo, sei lá, qual é? Posso com você? Não. Por favor, não. E aí ele morreu pros zumbis. Isso é na caverna, não é? Isso, na caverna. Isso, é porque até ali, se eu me lembro bem, a Jill, ela já tá desconfiada do Barry por causa de alguma outra coisa que aconteceu antes. E aí ele chega e pergunta, então... Passei com você? Aí você responde sim ou não. Aí ele faz outra pergunta. Então, eu passei na sua frente, não é isso? Aí você fala, isso. Tá, vai na frente ou não. Aí isso decide o destino dele. Caraca. O jogo já te induz a pensar que ele é um traidor, então. Sim, mas é por causa das próprias ações dele, na verdade, né? Tem uma... É verdade. Acho que, lembrei, não, na tem parte a interpretação da... genial dele, que também é a voz tem da... Tem a parte do buraco lá, que a Jill cai, não tem? É um troço assim, eu não é lembro. É verdade, ele deixa a corda cair. Isso. E aí, ou você aí depois pode ele esperar volta. Ele. Isso. Ou você aí pode ir embora volta. E achar que ele te largou lá. Aí ele volta, se você esperar ele volta todo. Ai meu Deus, desculpa. Ele volta todo sei lá, desconcertado, assim, tentando refazer o erro. Compensar pelo erro, né? Resident Evil. Meu amigo, Resident Evil era um jogo que eu jogava na casa do primo, classicamente, porque não tinha PlayStation. Qual foi o nome do jogo que você falou? Resident Evil. Você falou meio Resident Evil, que é meio um jogo da vida do Baer, né? Resident Evil. É o Resident Evil. Era assim que eu falava, Resident né, cara? Resident Evil. Caraca, cara. Aquele jogo de que você joga com o médico, né? O Ivo. Mãe! Ele tá fazendo residência. Não. Nossa, que horrível. Foi embora. Eu aqui, o velho que você leva o cara pra soja, pelo amor. Ah, meu Deus. Não, pra nem soja, nem Casalbé merece essa, cara. Vai. Casalbé assistiu sentado. Casalbé foi embora. Mas e aí? É outro mal. O Ivo, fala. Perdeu o fio da meada. Jogava com o teu primo. Empaquetar. Desculpa, eu tava ressuscitando aqui. Sano, tá. Eu tava na casa do meu primo jogando Resident Evil. E uma das coisas mais interessantes é que eu podia jogar com um menino ou com a menina. Eu era menino. Vou jogar com o menino. E aí eu veio. Vou me fuder. Eu lembro muito de encontrar o primeiro zumbi. Aquela cena chocante. Sério, uma das primeiras coisas que eu me lembro de Resident Evil é aquele momento que você entra no corredor amarradaço depois de passar por uma sala de jantar gigante e tem, tipo, um zumbi tendo o jantar dele ali, fora da mesa, jantar, claro. E aí você olha e tem aquela virada dramática do Ultra CG invejável pra época, em que realmente me botou pra dormir mal à noite. Aquela viradinha de cara assim, do tipo, sim, você é o próximo. E aí eu falei, cara, que ele estava almoçando um dos seus amigos, né? É verdade. Não. Você está querendo que eu, criança, entenda do roteiro em inglês com uma super interpretação deles. É um pouquinho além do que eu consegui. Ah, não, a gente entende isso depois, né? Mas ok. Pra mim é tipo, olha só que casa bonita, vamos entrar. Entrei na casa. Monstros! Sobrevivi aos monstros. Acabou o jogo. Eu fui jogar com 12 anos já era um pouco mais. Joguei em 98, né? Já tinha 12 anos. E acho que eu já entendia melhor essa porra. Mas também tem um detalhe: eu joguei o 2 primeiro. Eu joguei o 2, depois voltei pra jogar o 1. Porque falaram que eu joguei o 2 e depois alguém lá dos amigos lá falaram: pô, esse 2 é uma farofa, é só dar tiro e sair correndo. Sinistro mesmo é o 1. Eu falei: pô, vou jogar esse 1 aí, mané. Qual é? Aí eu peguei o 1 pra jogar. E aí, realmente, o 1. O 2 ficou meio com essa cara de farofa pra mim mesmo, depois que eu joguei o 1. Não. Meu irmão, me dá aqui esses tiros, eu vou dar uns trabucos aqui, já comecei com arma, como dando tiro. O 1 é realmente mais difícil, mas o 2 eu acho que ele é mais icônico, né? O 2 eu acho que ele é mais icônico. Só que o 1, ele tem aquela magia da claustrofobia da casa, né? Ah, com certeza. Você tá sozinho. Pra mim, nada é como o primeiro. Nossa, nenhum. Tem um jogo. Nem o remake mesmo, que é lindo e maravilhoso, consegue ser, acho que, tão impactante quanto o primeiro mesmo. Mas aí que tá. Com todos os seus problemas, tudo. Senhorita da Tabase, isso que aí problema? É amor. Verdade, não, amor. Olha só, cara, eu joguei um recentemente, joguei esse remake de... Que saiu pra PlayStation 4 e pra PlayStation 3, né? Até pra refrescar a memória, mas isso foi ano passado, foi quando o jogo saiu. Também não cheguei a zerar. Mas olha só, o 1, ele tem alguns elementos de claustrofobia. Primeiro elemento de claustrofobia, que é um elemento já na narrativa do jogo, é o fato de que você está trancado naquela mansão, né? Uma estranha mansão em que você precisa colocar quadros no lugar para abrir portas, mas enfim, você está numa mansão trancada. Amigo, é uma mansão da zoeira, mas é uma mansão. Antes uma mansão com passagem secreta do que uma delegacia de polícia que você coloca o rubi na estátua e abre a passagem secreta. Não, mas são... Caraca, eu nunca entendi essa porra, cara. Era muito louco. Mas é muito louco. E tem um outro elemento claustrofóbico, que esse se reflete na mecânica, eu acho que, porra, ele é sensacional até hoje, que muita gente enfia porrada nesse elemento, mas eu acho ele foda, que é a coisa do seguinte: irmão, ou anda ou atira. Vou sair correndo, atirando igual um desgraçado, não. Isso aqui não é, porra, sai com um filter, não, rapaz. Não é Counter Strike, não. Aqui é Resident Evil, porra. Mira e atira. É, eles tiveram aula em stand, né, de tiro. Vai lá, para, mira, atira. É, pare, atire, né? E isso é uma parada que realmente, se você for pensar, porra, um policial treinado vai ficar precisando ficar parando pra dar tiro em zumbi, tá ligado? Mas dentro do jogo, isso se encaixa com uma maestria, que eu acho que isso é um dos principais elementos do jogo, eu acho que é o que torna o jogo tão maneiro assim como ele é. E, inclusive, alguns jogos que vieram depois, o Dino Crisis, acho que você também só atira parado, né? Ou não? Não, o 1 sim, o 2... O 2 você já atira e corre. É, o 2 você atira e corre. Mas o 2 também você encontra um cartão de acesso pra porta secreta do laboratório num riacho do lado de fora do laboratório. Eu não considero o jogo assim. Igual o Silent Hill também, que tem uma bolinha de beisebol que você guarda, ela pode ser útil no futuro, depois você usa ela pra trampar um ralo que tava escorrendo. Ah, vai pra porra. Então, Resident Evil é bem Crisis, assim, cara. É, mas eu gosto do Resident Evil. Do Silent Hill eu tenho mais... mais... você tem isso no Dino Crisis 1. Bem ou mal, você tem isso no Parasite Eve também. É que é um jogo de RPG, enfim, é outra história. Mas é a coisa do para pra tirar, e isso é incorporado na mecânica também. Então foi uma coisa que meio que estabeleceu ali um paradigmazinho, né? A coisa, sim, do parar pra tirar com uma mecânica de jogo. Eu acho isso uma parada sensacional ainda, até hoje. Cara, eu acho que tiram essa coisa, pra mim deixa de ser Resident Evil. É engraçado porque eu não lembro, eu tenho a impressão que Alone in the Dark era assim também. Eu lembro de ter experiências frustrantes com a jogabilidade de Alone in the Dark, mas eu não sou nenhum perito pra lembrar perfeitamente disso. Agora, o Alone in the Dark, joguei o demo, cara, no DOS. Sim, porra, eu comprava aquele jogo, aquele CD com 100 jogos, era tudo demo. Aí eu joguei o demo do Alone in the Dark. Só que uma coisa muito interessante do Resident Evil é que você tinha, por exemplo, a pistola, e cada tiro contava, porque você tinha, assim, balas muito raríssimas, muito escassas. Porque, bem ou mal, você não vai ficar encontrando munição pra caralho dentro de uma mansão. Ou não deveria. E cada tiro que você dava, era difícil de matar o zumbi. Porque o zumbi você dava, tipo, uns 4, 5 tiros até o zumbi morrer. E cada tiro que você dava, o zumbi não morrer, você falava, tipo, não, morre logo, que é muito caro, não posso ficar sem bala, que vai vir a cobra gigante. Mas, gente, isso da jogabilidade, eu acho que, por exemplo, tinha outros jogos, por exemplo, o Tomb Raider mesmo, Tomb Raider, pronto, vamos ver. Isso! Esse próprio jogo, ele tinha uma jogabilidade que, eu não sei, mas pra atirar naquele jogo era um inferno, justamente porque você podia correr, andar e atirar. Então era horrível. Então eu gostava muito disso em Resident Evil. Você pode parar, você pode mirar e aí você pode atirar. Isso eu achava ótimo, eu achava maravilhoso. Agora no Tomb Raider era um sacrifício pra fazer isso. É. Eu acho que tem uma coisa também, os dois jogos são no mesmo ano, né? Um é de março, o outro é de novembro. O Resident Evil é de março de 96 no Japão, enfim. E o Tomb Raider é de novembro, 15 de novembro. E aí, enfim, essa lacuna de tempo não é suficiente pra você evoluir mecânicas de jogo, do paradigma do PlayStation, enfim, nada disso. Mas a gente não tinha tipo nem analog jogo... ainda. É, não tinha um analógico ainda. O analógico sai lá por causa do Apescape, né? Que acho que foi 97, 98. Sei lá. Saiu por causa do Apescape, mas verdade, enfim. É, foi... sai por causa do Nintendo C4, mas tudo bem. É, exatamente. Então, a coisa do Tomb Raider, ele passa muito mais a impressão de, pô, você tá jogando aqui um filme de ação. Então, meu irmão, se eu tiver que ficar parando pra dar tiro em tigre, ou dar tiro nos mamelucos que estão correndo atrás de mim, querendo me dar tiro também, porque senão eu vou pegar o tesouro deles, aí acabou a dinâmica do jogo. É, realmente acabou a dinâmica do jogo. Enquanto que no Resident Evil, a coisa de você ter que parar pra atirar faz sentido, porque tradicionalmente, você tá meio que em espaço muito curto. Então, o pensamento, assim, de tentar fazer um RPGzinho na sua cabeça é, cara, eu vou parar pra atirar porque eu vou correr pra onde? O corredor, a sua munição é escassa. A sua munição é escassa. Tipo, se eu for atirar farofado igual um Rambo aí da vida, vai acabar o minha munição e eu não vou acertar tiro nenhum. Mas existe um pensamento que você tem, que você só tem uma vez e depois você bota em prática e fala não, que é o, cara, vou economizar bala matando na faquinha. Vou só na faca. Aí você morre. Vou só na faca. Aí quando você morre, você fala, não. Pô, mano. Cara, quantas vezes eu caí nessa, pessoa, cara? É esse tipo de pessoa que depois vai ficando mais velha e fala, cara, agora eu sou speedrunner de Resident Evil, knife only. Não, claro que não. Quando eu jogava Resident Evil já, tipo, sabendo pra onde tinha que ir, tudo que tinha que fazer, etc, pra zerar rápido, não sei porque eu fazia isso, mas infância é uma coisa... Ah, você desvia? Infância é uma coisa muito mágica. Você simplesmente não mata a maioria dos bichos. Você só desvia. Passa por eles. É porque a primeira vez que você encara é tão amedrontador que você não cogita a hipótese de passar do lado do bicho. O bicho tá ali. Você paralisa de medo, né? Ele vai te comer. Mas isso é a mesma coisa que acontece na primeira vez que a pessoa joga um Dark Souls da vida, por exemplo. Você vê aquele maluco na sua frente e fala, cara, fudeu, mano, se eu não matar esse cara aqui. E depois você pensa, e se eu só der um drible nele e sair correndo? Ah, funciona. Resident Evil vira um jogo de drible. Acho que é por isso que eu só vivo morrendo no Dark Souls, porque quero matar tudo. Resident Evil você tem que jogar, porra, garoto Neymar, mano. Vai, eu peguei aqui, passa o garoto Neymar, passa o garoto Dilma, do Brasil. E passa no zumbi tudo e acabou. Ou então você faz o New Game mais lá, só com o Trabuco lá, Rocket Launcher, munição infinita. Resident Evil 3, né? Quando você pegava, zerava lá com a roupa secreta lá da Jill, já nem lembro mais direito, e ganhava o Rocket Launcher infinito. Fala, vou passear, caraca, aqui em Raccoon. Falou em Rocket Launcher, eu lembrei do Nemesis. Lembrando do Nemesis, eu lembrei de vilão. Lembrando de vilão, eu lembrei do vilão do 2. Lembrando do vilão do 2, eu lembro que eu não lembro qual é o vilão do 1. Gostou da minha linha de raciocínio, né? Eu não lembro qual é o vilão do 1. É, você enfrenta o sua regressão. Foi legal. Bom, o vilão mesmo é o Wesker, a criatura final, o último boss, é o Tyrant. Tá, mas então, o Wesker... Nós também, né? O Wesker, ele ainda não é boss, porque ele só vira Matrix no 5, né? Agora... Sim, é, mas então é um vilão, ele é ele que tá arquitetando tudo ali. Uhum. Vamos fazer uma sinopse pro ninja inimigo que não lembra de porra nenhuma da história primeira. Ok, vamos lá. Os nossos amigos aventureiros estão perdidos no mato, por algum motivo, porque eles foram investigar uma mansão bizarra. Isso, né? Na verdade, eles foram investigar a equipe Bravo dos Stars, que tinha sido enviada, não lembro quantos dias antes, Moni? Um dia antes. Ah, um dia antes, verdade. E eles são Alpha, né? Isso, a equipe que você joga no primeiro jogo é a equipe Alpha. E aí eles, a equipe Bravo desapareceu, não deu mais sinal de vida, então, opa, vamos lá investigar o que aconteceu com essa galera. E eles chegam, se eu não me engano, eles veem o helicóptero destruído, ou eu estou delirando? Eles veem o helicóptero e encontram só o corpo do piloto. Isso. E uns cachorros muito toscos. É, eles começam a investigar ali pela área, eles estão no meio da floresta, e de repente vem uns cachorros loucos e atacam eles, e eles correm, run to the mansion, e aí eles correm pra mansão, e só, é isso. Só um parênteses, pra quem nunca viu, é impossível você nunca ter visto a abertura de Resident Evil 1, mas por algum motivo você nunca viu, pense que esses cachorros, essa abertura, ela é feita em live action, e esses cachorros são provavelmente os bichos de pelúcia da tua irmã, que o cara usou na gravação ali. Ai, gente, eu acho que vocês fazem... são muito injustos. Esse jogo. Eles fazem, mas eles fazem uns efeitos muito legais, assim, e de repente os cachorros começam a parecer uns aliens, assim. Não, É, e depois eles viram os cachorros da bruxa do 71 no jogo, né? Eles uivam como os cachorros, como Satanás, né? Satanás! Satanás é ironia. Qualquer ironia que o pessoal faz a um jogo dessa época, pô, claro, tá ironizando ali, ainda mais a gente com 30 anos na cara, sabe que tá pão de brincadeira, né? Sei lá, um moleque de 12 anos falando, ai, que lixo, prefiro COD. Mas, enfim, quando a gente ironiza, até quando a gente ironiza a abertura, pô, a abertura, ela não é mal feita. Não, cara, o Wesker é o Johnny Bravo ali, moleque. Cara, eu tenho absoluta certeza de que tudo aquilo ali foi feito de propósito. Fala assim, cara, eu vou fazer uma abertura. Você acha que o Shinji Mikami tá lá de bobeira falando, aí, fazer um jogo de terror. Baseado em quê? No que eu tenho de referência. O que eu tenho de referência? Filmes B de terror. Eu tenho um outro... Tipo o quê? Madrugada dos Mortos e Pans. Eu tenho um outro palpite. Ele falou assim, olha só. Tu tem que fazer a abertura do jogo. Puta, a abertura do jogo? É, cadê o orçamento? Toma, R$10. Aí eu falo, Ai, gente. Vai, Mole. Não, deixa eu contar a verdadeira história. Vai, deixa eu contar a verdadeira história. Listen to my story. Primeiro que eles se influenciaram em obras como Psicose, Noite dos Mortos-Vivos, do Romero. E eles também se influenciaram muito com o Iluminado do Stephen King. Então não foi só com o filme B, não. E segundo, que quando eles escolheram os atores pra fazer, eles foram muito mais pela aparência de como, o quanto eles realmente se pareciam com os personagens que eles queriam, que era a Jill, Chris e tudo, do que pela, digamos assim, qualidade da atuação. Então, realmente, um orçamento pequeno, até porque eles nem sabiam se ia fazer sucesso. E sim, Mikami se arrepende até hoje dessa abertura. Ele tem muita vergonha ali. Que pena. Não, ele se arrepende, por isso que ele quis fazer o remake. Se eu fosse fazer um HD remake mix boladão 4K, eu ia fazer um remaster dessa cena. Eu ia. Nossa, mano. E tem uma coisa tão brilhante nessa abertura, tão brilhante, que assim, no momento em que eles estão olhando pra alguma coisa, pro cadáver do piloto, sei lá, e a câmera vai de panorama mostrando o rosto de um a um. Do extra, aí depois do Bart, do cara lá, acho que é o nome, aí tem o Johnny Bravo, que é o Wesker, aí tem a Jill com uma carinha de menininha e tal, aí aparece o Chris. O Chris, ele faz uma cara do tipo... Indignado. O Chris faz uma cara de muito indignado, tipo, eu não acredito nisso. Eu não sei se ele tá olhando. Verdade, ele tem essa cara no final também, ele tem essa cara de nossa, cara. É, parece que ele viu o contra-cheque que ele ia receber pra fazer isso aqui. Eu teria refeito a abertura, Channing Tatum como Chris. Okay. E, sei lá, e bota a Mila Jovovich pra ser a Jill, só pra fazer uma homenagem a ela pelos serviços prestados aí à franquia. Channing Tatum não é muito baixinho pra ser o Chris, não? que se importa? Você vai filmar sua cara dele. Sabe a altura do Channing Tatum? É, isso é tão politicamente incorreto, gente. Não, nem eu sei. Deixa eu pesquisar, peraí. Isso é tão politicamente incorreto. Eu tô curiosa agora. Que o Chris Redfield, na apresentação dele, acende um cigarro com o Zippo, tipo, eu sou badass. Ele tem 1,85. Ele serve perfeitamente pra fazer o Chris. 1 e quanto? O Chris tem 1,85 e 1,81 no 1, então ok. Caraca, ele parecia mais baixinho no filme do Comandos em Ação, hein? É porque ele atua com gente gigante, né, cara? Tem isso também. The Rock, Ele atua com The Rock, né? O Wesker, rapidinho, só um parênteses. O Wesker, ele é tão Johnny Bravo, que na apresentação dele ele dá ajeitadinha de cabelo, assim. Dá ajeitadinha de cabelo, ele faz bem. Só faltava ele mandar um... T-Virus. Sim, isso. A gente bota aí, pede pro Ricardo Juarez dublar no... versão em português aí. Vai ficar irado. Acho bacana do Chris que ao longo da série, ele foi não só crescendo em altura, mas crescendo em largura, né, cara? Chega aquela hora que aquele Chris Redfield meio Marvel vs Capcom barra Resident 5, né, do tipo, vou dar um socão aqui nessa rocha e tirar ela do lugar, porque, meu irmão, aqui é Redfield, rapá. Cara, eu lembro depois muito... do couro que ele levou, nada mais justo do que ele treinar pra se ficar à altura, né, de enfrentar o Wesker. Punch Man, né, cara? Eu acho que ele, na verdade, eu acho que o Chris meio que fez uma burrada, porque se o Wesker é muito rápido e ele fica muito forte, ele vai ficar mais lento. Porra. Sim. Você tem... E o God of Point? Sim, você tem razão. Talvez a inteligência Chris, não seja o forte dele. Eu acho que não, tanto que ele não sabe... Ó, pode ver, a Jill sabe tocar piano, ela sabe arrombar portas e ela sabe fazer a V-Jolt. E ela sabe usar, ela sabe ter armas também. E ela sabe ter uma bazuca. Ela faz uma cura melhor também. Sim, agora, o Chris não, ele não sabe tocar piano, ele não sabe fazer a V-Jolt, sendo que a fórmula tá escrita na parede, eu acho que ele não sabe ler. Ele é uma porta. Resident Evil. Uma coisa que eu nunca entendi é por que o Wesker ia querer levar eles pra uma mansão abandonada depois de mandar uma outra equipe pra ir lá e... Qual era do Master Plan? Menino, nem te conto. Opa! Olha só! Bem confuso, na verdade, né? É, um pouquinho. Vamos tentar simplificar, né? Moni, vai lá. Né? Eu acho que você resume melhor que eu. Basicamente, deu merda em maio. Vazou o vírus no dia 11 de maio na mansão. No laboratório embaixo da mansão. Com isso, eles tentaram controlar ainda a coisa, mas degringolou de vez, todo mundo foi contaminado, todo mundo morreu e deu bosta. Então o que eles pensaram? Bom, não vamos ficar no prejuízo. E aí o que eles fizeram? Falaram, bom, vamos pegar então todas as nossas armas biológicas e vamos testar contra quem sabe lutar. E aí, a tarefa do Wesker, que já era um informante dentro dos STARS. Caralho, that escalated muito quickly. Sim. É tipo, deu merda, começou a vazar, caralho, o que a gente fazer? Bora botar a galera pra lutar. É uma história bem tipo, complexa, já desde o primeiro. É assim, se passa ó. Em setembro, né? Se passa em julho. É, em julho. E Resident Evil 2 se passa em setembro. Ah, o 2 que é setembro, 28. Isso, é 3 meses depois. É 3 meses depois, né? Eu tô fazendo a conta certa. Ai, julho, meu Deus, humanas. Setembro. Não, 2 meses. 2 meses e meio. Peraí, não sei, que dia de julho que é um também? 24. Arredonda, cara, arredonda, sem engenheiro, arredonda tudo. 2 meses depois. De qualquer forma. Julho pra agosto, setembro, 2 meses. 24 de julho e 28 de setembro. Desculpa interromper. Desculpa a aula de miçangas, vai lá. Bom, de qualquer forma, eles não iam sair no prejuízo porque eles iam testar essas armas biológicas contra quem sabe lutar. Então, como o Wesker, ele era o informante da Umbrella, ele estava infiltrado na polícia, ele era o chefe dos STARS, ou seja, ele tinha carta branca para fazer o que ele quisesse, porque a Umbrella financiava os STARS, então era meio aquela coisa assim, bom, eu tô pagando, então eu emprego quem eu quiser. Sim. E basicamente é isso. Qual e era aí, a fachada da Umbrella? A Umbrella pro mundo, ela era o quê? Ela era a Unilever? Uma empresa farmacêutica. Uma empresa, isso. Ela é a Unilever. Tá. Sim, eu sempre fiz essa comparação também. Se não, a Unilever é a Umbrella do mundo real. Sim, em parte sim, verdade. Eles meio que controlava a conselha inteira ali, né? Então tava tudo financiado. Todo mundo trabalhava lá, né? Sim. É cidade que cresce em torno de uma empresa, né? Tipo, Volta Redonda isso. É siderúrgica, isso. É isso aí. Tipo, cidade que cresce em volta do mercado, né? Do tipo, ou então o São José dos Campos e a Johnson & Johnson, sacou? É que também pode ser uma outra candidata aí, a Umbrella. A Procter & Gamble aí, uma parada assim. Mas é verdade. E assim, todo mundo trabalhava na Umbrella, então... ninguém questionava nada, porque, né, se tinha algum funcionário que visse alguma coisa, ele pensava, bom, deixa eu ficar quieto, deixa eu falar minha boca, porque eu não tenho nada aqui. Tô ganhando tá bem. Tá pagando meu salário, tá botando o leite das crianças na geladeira, então aqui é assim que a corrupção funciona no mundo real, inclusive, né? Você tá vendo a merda acontecer e, tipo... Mas eu já gravei um programa sobre isso, inclusive, comparando Resident Evil e a vida real. Realmente, isso acontece o tempo todo, né? É aquela coisa, eu não vou me mexer pra fazer nada, porque tá pagando meu salário e tá bancando, sei lá... A escola das crianças, deixa eu ficar quieto na minha. Sim. Mas era tudo dentro de Resident Evil, tem muito esse paralelo mesmo que a Moni tava falando. Esse programa dela, inclusive, é muito bom, recomendo. E tem a questão do... Moni, me corrija se eu estiver errada. Prefeito e chefe de polícia também tinha maracutaia com a Umbrella, não tinha? Os dois tinham maracutaia com a Umbrella. Era muita corrupção dentro da de Raccoon City ali. Eles recebiam propinas, porque assim, a Umbrella praticamente mandava em tudo. Tanto que eles falam, né? Raccoon City, Home of Umbrella. Eles falam no, se eu não me engano, acho que no. O Operation Raccoon City aceitava uma placa, assim, Home of Umbrella. No 2 tem também. No 3 falam sobre isso também. Sim. Então, assim, eles. Praticamente ali era o laboratório deles. Pra eles era assim, bom, se a gente tá injetando dinheiro nessa cidade, a cidade é nossa. Então é o que acontece depois em Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Mas voltando pro 1 ainda, quando eles colocaram o Wesker dentro dos Stars, rolou uma briga com o Wesker e com outro cara mais velho, porque esse cara mais velho era muito mais experiente e era pra ele ser o chefe dos Stars, o líder dos Stars, né, o capitão, e na verdade ele não foi colocado o Wesker, então rolava essa ciumeira também, só que o Wesker foi colocado ali justamente pra que a Umbrella pudesse fazer tudo e a polícia não se meter, porque ele era um informante, ele tinha sido pesquisador antes. E aí, como ele também tinha o interesse de saber o que o fundador da Umbrella tinha, assim, de propósito, ele falou, quer saber? Eu vou pro departamento de informações. Ele tinha a bolsa da CAPES. Evidenciou o nepotismo aí, né? Bolsa da CAPES, né? Ele tinha a bolsa da CAPES. Bolsista CNPq nível 2. Beleza, isso aí. Então, basicamente, essa é a história. E ele tem que ludibriar esses Stars pra dentro dessa mansão. E depois ele teria que se vender, ele teria que acabar com o Tyrant, que era a arma biológica que eles estavam pesquisando lá, porque tecnicamente pra eles não deu certo. Só que nessa, o Wesker também tinha os seus planos. Então ele pretendia pegar esses dados de batalha e se vender pra outra empresa. Só que pra provar a lealdade dele, isso. Pra provar essa lealdade toda, ele teria que levar o Tyrant pra eles. Só que aí os Stars destroem o Tyrant. Então, tipo, eles acabam com a graça do Wesker. Acabam com os planos. Eu teria conseguido se não fossem esses policiais adolescentes. E essa Jill Sandwich. Mas cresce essa grande rivalidade. Rivalidade não, é ódio mesmo entre o Wesker e o Chris por causa disso. Não só porque ele traiu os Stars, traiu todo mundo, na verdade, até mesmo a Umbrella pra quem ele trabalhava. Ele traiu todo mundo pra se vender e vender os dados que ele coletou dos Stars batalhando dentro da mansão também pra essa empresa rival. E aí nasceu esse grande ódio deles um pelo outro, né? Por isso que toda vez que eles se encontram tem essa briga de galo aí deles. Sim. E porque um é do bem e outro é do mal também. Isso conta bastante. Sim, tem isso também, né? Um é justo e o outro é um corrupto. Um é o Sherlock e o outro é o Moriarty. Pronto. Ó, boa analogia. Boa, boa. Um é rápido, o outro soca pedra. Um Sherlock sai outra velocidade, né? Um Sherlock de Trabuco, né? E o outro é o Moriarty. É sério que até agora vocês não fizeram a melhor comparação? Um anda bonito, o outro elegante. Não, tipo não. Isso. Sério, cara. Um anda, o outro. Cara, baixo peito soco não é mais a mesma coisa, não é mais o que baixo peito soco de raio. Mas assim, o ponto que eu queria levantar é que quando você é um simples funcionário de uma empresa, não tá claro pra você, gritante, que a parada é corrupta. O cara que trabalhava ali fazendo os caras da base da empresa, não tô falando dos altos executivos, os caras CLTs lá, eles não sabiam que a parada era corrupta. Então, você tá dando um argumento aí pra falar que o Lula não sabia. Para com isso, não se enverada por esse assunto aí, não. Melhor a gente não. Sacanagem. Eu penso assim, assim, claro, eu sempre faço essas teorias, porque afinal de contas não passa de um jogo, né? Passa só de ficção, então. Aff, é aquela coisa. Muita gente com certeza sabia de coisas, porque trabalhava lá dentro e, sei lá, nossa, um dia eu encontrei um bicho esquisito no meio do lixo. Sim. Sei lá, parecia um cachorro, tudo. Não sei, tá esquisito, parece um cachorro. Tem vários reportes disso, eu acho, né? Eu acho que você ia fazer o. Ia citar o poema lá do Mário Lago, Mário Prata, sei lá. Mario de um Bros. Bicho na imundice do não sei o que lá. E no final das contas o cara fala que o bicho, meu Deus, era um homem, né? No poema, porra dessa, assim. O bicho, meu Deus, era um cachorro. Só que as pessoas às vezes falavam assim, eu imaginei, eu escutei errado, é sempre a mesma história. Eu imaginei, eu não sei o que eu vi. Eu escutei errado, eu não sei o que eu ouvi. Ah, não sei, eu tava num dia ruim, sei lá, eu não sei, eu tava meio chateado. Não, eu não sei de nada. Olha, eu não sei de nada. Só sei que em Resident Evil, quando você manda um não sei o que eu ouvi, que barulho é esse? Que estranho. Pula a porra do cachorro pela janela. Caraca, acho que foi a primeira vez que eu me mijei quando eu era criança, entendeu? Porque. Primeira vez, você falou que foi a última vez que você se mijou quando era criança. Né? já era meio velhinho pra isso, né? Mas ele dá um baita susto mesmo. É um dos sustos mais clássicos que sai de toda a história de videogames, né? Eu tomei da última vez que eu joguei agora. 30 anos na cara já sabia. Pra cá, vai chegar a hora do cachorro. Caralho, viado! E aí, muito bom. Fala quando você esquece, né? Eu joguei a última vez também, eu tomei um puta susto, porque eu esqueci, eu totalmente esqueci desse cachorro. Never forget. Quando eu tava jogando o Resident Evil 2, o meu amigo falou assim, cara, olha só, eu não jogo esse jogo de noite, não jogo esse jogo de madrugada, porque eu tô dando berro lá em casa. Aí eu, porra, cara, que foda, que não sei o que, fui fazer isso. Jogar de madrugada, na sala tudo apagado, e aí tem aquela cena que você passa ali no corredor, tem aquelas... As janelas estão barricadas, né? Aí deu a primeira porradinha. Não vou tomar susto com essa porra que o Tércio já me avisou. Continuei andando. Eu gosto das piadas recorrentes que tem com esse susto, né? Que no remake eles fizeram que quando você passa a primeira vez só trinca. Aí você pensa, tá, quando eu virar a esquina ele vai pular, não pula. Aí quando você vai, faz tudo o que você tem pra fazer e você volta, aí ele pula. E no Code Verônica tem isso também, né? Você tá lá e tem você vê pela perspectiva do cachorro, assim, ele puxando o zumbi, e aí você vai e passa o corredor com o cu daquele jeito, né? Tipo, caralho, ele vai pular na minha cabeça. Não passa e aí agulha. Você vai. Sim. E aí você vai e passa e vai até o fim, nada aconteceu. E aí você vai, faz tudo o que você tem pra fazer. Quando você volta, já esqueceu dele. Ele, tô aqui, vem pula na sua cara. Maldito. Sim, sim. O Resident Evil acabou sendo uma coisa bem icônica, a ponto de ter influenciado nossa cultura e outras mídias, né? Tivemos os filmes do Resident Evil que não tem nada a ver quase com a história. Ele diverge muito do que a gente viu no videogame e esperava ver na tela grande, né? É jura? Não é a mesma coisa, não? Tem um nunca vi. Eu nunca consegui ver. Olha, eu só vou fazer um pequeno parênteses aqui. Pro preconceito. Existem dois filmes que eu dormi no cinema, só dois, toda a minha vida. Um deles foi Resident Evil, o outro foi Tomb Raider 2. Caralho. O Tomb Raider 2 eu vi no cinema, por isso que eu vi. Qual Resident Evil que você dormiu? O primeiro. Né? Eu lembro de acordar. Nossa, vai embora daqui, né, Jeremias? Sai daqui. Nossa, o primeiro é o melhor. Né? Mas o podcast... Mas apesar que nos outros ele não vai dormir, porque é muito barulho. A gente vai embora do nosso próprio podcast. Mas vem cá, o fato dele ser um... Empoderamento. Gente, eu lembro que eu acordo e tá a mulher andando na frente chutando a cara de um cachorro. Eu falei, não, boa noite. Mas olha só, você tinha acabado de comer alguma coisa assim? Porque eu, hoje em dia, eu fui ver o Deadpool na estreia, tinha acabado de almoçar, na quinta-feira. Eu dormi em algum pedaço do filme, eu gostei do filme, eu só dormi porque eu tava com sono. Cara. Tem esse lado também. Mas eu até hoje não vi, cara. Não, nunca parei pra ver. Acho que. Epilepsia, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu tenho um pouco depois do almoço. É porque esses filmes de jogo de videogame, cara, filme baseado em jogo já tem aquele preconceito padrão. Então, assim, pode ser o jogo que eu mais gosto na vida. Fizeram um filme aí de Final Fantasy Tactics. Não, mas na época não existia. Na época era tipo, irado! Um filme de jogo! Deve ser tão... Era o que a gente queria. Hoje a gente tem até medo quando vê. É, quando por exemplo, quase... vai sair um filme de The Last of Us? Não, pra que é um filme? Olha só. Até tem uma história bacana com isso, porque... O meu primeiro Resident Evil foi o 2, de 64. Nossa. Meu pai um dia chegou lá em casa com essa fita lá, sem falar muita coisa. Ah, toma aí o... Aí eu olhei e falei, tá, pô, maneiro. E eu pensando assim, caralho, eu não gosto de Resident Evil. E explico, pra poder justificar eu estar aqui. Meus amigos jogavam no PlayStation, eu tinha Nintendo 64, então eu não tinha o contato, só via nas revistas e falava, ah, deve ser tosco, não gosto. É do mal, é do videogame é do mal. Escroto. É do rival. É do rival. esses filmes de Resident Evil, a direção é daquele Paul Anderson. Ah, não, é outro Paul Anderson, tá? Não é o Paul Thomas Anderson, tá? Tudo bem. E aí eu comecei a jogar achando que meu pai tinha comprado a fita, assim, do nada, e aí depois, muito tempo depois, com umas 2 horas de jogo, ele falou: ah, pô, gostou? Eu, pô, gostei, pai, obrigado. Ele, não, tá, beleza, eu tenho que levar amanhã pro Rubens de volta porque ele ainda não botou o selo na fita. Eu, pô, peraí, você não comprou essa fita não? Não, ela é da locadora. O cara acabou de chegar, eu trouxe aqui em primeira mão. Eu, ó, oh, tô. Em primeira mão. Cidade pequena é muito caraca, foda, né? Isso foi o seu pai? Sim. Foi. Isso foi o seu pai? Caralho, seu pai é muito foda, cara. Caralho. Que da hora. Caralho. Acabou. No final das contas, ele acabou comprando Resident Evil 2 pra mim depois. O pai do outro aí tinha uma locadora. Se pá, o pai do Baiano era tipo, sei lá, o padeiro da cidade pequena e o cara era o dono da locadora e eles trocavam tipo, porra, vou fazer uma fornada de pão primeiro de manhã, eu te arranjo e tu me arranja essa fita antes. Aí ficou tipo só na brodagem, entendeu? Eu gostei do desdém do Pivoto, né? Tipo, esse outro aí tinha uma locadora. Não, é porque o meu pai tinha uma locadora. E aí, boa parte da minha infância era eu alugando 1 trilhão de fitas no locador do meu pai. Só que aí não era dessa época, era do Phantom e do Dynavision e Master System. É, e até alguns anos o carro do PH era uma locadora também. É, hoje em dia é a minha cama. Embaixo da cama tem, tipo, muitas jogos. Mas então, os filmes hoje, tem mais alguma previsão de sair alguma coisa? Porque acho que acabou, né? Vai ter o filme final, né? Vai ter a conclusão da história da Alice. Alice, na Final verdade. Chapter. Isso. Não. Não, vai ter sim, já falaram. Isso você tá falando? Você tá falando de jeito burro. Não vai. Não é. Você é a da Veja, né? O Gerardo Mayrink? Não. Esse cara é mó burrice. Ô, Moni, só me corrigir. Vai ter 2 partes mesmo ou mudaram essa ideia? Não, esse último filme? É um filme só. É, vai ser um filme só. Porque antes tinha os boatos de que iam ser 2 filmes, né? E onde dividir esse último filme em 2, não, né? Então não, já não vai ser mais. Vai ser só um mesmo. Entendi. É melhor, né? Mas aí depois vai ter o Resident Evil da Marvel, que vai dar reboot. Aí vai ter o Resident Evil no Capitão América. Aí vai ter o Resident Evil... Ah, com certeza. Eles vão fazer agora é a história de verdade. Aí eles vão fazer um, aí vai ficar muito ruim. Aí eles vão falar, sabe o que eles vão fazer depois? Marvel vs Capcom no cinema, veja só. Guerra Civil. Cara, eu pago. Isso ia ser a coisa mais fantástica de todos os tempos. Eu pago a tripla entrada pra ver esse filme. Porra. Eu vendo a minha alma pra ver este filme. Mas tem que ser assim, não pode ser miserinha de personagem, não. Tem que ter o elenco inteiro. Pode ser do 1, tem problema não. Nossa, eu não tô conseguindo pensar. Tem que ser não, tipo. Inclusive, Marvel vs Capcom The Movie. I wanna take you for a ride. I wanna take you for a ride. Inclusive, o Marvel 1, ele tem uma vantagem pra Marvel. Não tem um Homem de Ferro no Marvel 1. Tem uma máquina de combate. Marvel, então você não baby. Precisa mais ficar correndo atrás de Tony. De Howard. Qual é o nome do ator? Do Robert Downey Jr. Dane-se ele. Ele que morra. Robert Downey e pode usar o. Pode usar o máquina de combate, que é um ator mais barato. E tá tranquilo, tá favorável. Não, o Capitão América. Cara, que melhor filme do mundo, cara. Tem que começar a pensar. Eu tô imaginando o teaser dessa parada. Começar o teaser assim, e aí só aparecendo assim os nomes do Marvel. Aí vai o Fade Out versus Fade Out Capcom. E aí aparece no fundinho assim: I wanna thank you for a ride. Esse é o teaser, né? Esse é o teaser que vai passar na Comic Con. E o ator do Chris tem que ser o cara do vídeo original de 96, não a rejuvenescida dele. Gente, se tiver isso na Comic Con, eu preciso de meet and greet, sério. Eu preciso. Juro. Eles vão fazer um viral, tipo, que nem o anúncio do Mega Man pro Smash. Vai estar ali. Quem vai nos ajudar a salvar Raccoon City? E aí depois vai ter uma avalanche de vídeos de reação na internet, todos forjados. Exato. De pessoas pulando e tirando a roupa, de emoção, e chorando. Pô, e falando assim, esse é o melhor dia da minha vida. Tão espontânea, tipo, é, o problema é tá filmando a reação espontânea na hora. Esse é o problema dessas pessoas que fazem vídeo de reação. Meninas, lembra que a gente falou que em algum momento a gente puxa pra um assunto completamente aleatório? Aconteceu. Sim, é verdade. O cast agora é o cast B, que é sobre o filme do Marvel vs. Capcom. Eu acho que o protagonista do filme do Marvel vs. Capcom, ou ele vai ser a Alice, porque foda-se. Eu acho que vai ser a Ro. Porque a Ro tem. A Ro? Eu acho que vai ser. É o único personagem do Marvel vs. Capcom que tem música cantada. Ela é uma verdadeira protagonista. Não, mas tem que ser a Ro, que ser o Hulk Laranja. O brasileiro. Pode ser também. Tem que ser a Shadow Lady, moleque. Meu Deus. Voltando aqui só pra presidente, né? Pra gente fechar esse cara aqui. Presidente. Qual a colaboração? Que colaboração maior esse cara deixou pra gente agora, 20 anos depois? 22 de março de 96 pra hoje. Jogo, na verdade. Mas você pode se enveredar por esse lado aí também. Eu acho que Resident Evil trouxe de volta o zumbi, não como uma coisa galhofada, que nem tava antes, né? Ele trouxe o zumbi assustador de volta, e ele acabou, querendo ou não, mas as pessoas hoje podem dizer que se hoje a gente tem, sei lá, esses The Walking Dead na vida, em série aí, na televisão, filmes de apocalipse zumbi, etc. A gente deve muito a Resident Evil por isso. Porque até então, o zumbi tinha se tornado uma coisa bem galhofa, né? O zumbi já era aquela coisa de humor negro. E muito se usava também o zumbi, na época do Romero, pra fazer crítica social. E eles trouxeram o zumbi como ferramenta mesmo de filme de terror, pra gente temer mesmo a possibilidade de um dia, sei lá, existir um ataque zumbi, um apocalipse zumbi, e o temor da gente ver, sei lá, pessoas próximas a nós se tornando zumbis, e o medo dessas megacorporações também, eu acredito. Eu acho que tem um toque também do que era o zumbi antigamente, que eles usavam como crítica social, porque, separando pra pensar, todo mundo que virou zumbi ali da cidade, da mansão, laboratório, etc., era funcionário da Umbrella. Então, se você fizer um paralelo assim com Massa de Manobra, né, talvez essas pessoas que viraram zumbis também, dá pra fazer uma crítica social com isso também. Talvez tenha uma pitada disso ainda em Resident Evil, só que, né, não se analisa muito isso mais. Talvez nem quando lançou e nem hoje em dia. Sim. Mas essa coisa de você retomar, né, o conceito de zumbi, de fato, né, se a gente for parar pra analisar no âmbito dos filmes, né, o finalzinho dos anos 80, foi ali aquele, acho que o finalzinho do 88, por aí, comecinho dos anos 90, é quando você tinha o Ash e o Madrugada dos Mortos, e meio que depois parou, né, deu uma cochilada, né, no gênero. E aí, a próxima iteração multimídia que a gente vai ter com o zumbi é o próprio Resident Evil. Se a gente for parar pra talvez analisar o impacto que os dois primeiros jogos tiveram nessa cultura, ao mesmo tempo que eles eram um impacto na cultura PlayStation, e como o PlayStation entrou meio que com os dois pés na cultura americana, certamente, né, cara, acho que a gente pode usar o Resident Evil como um vetor de retomada desse conceito aí de zumbi, panzer e tudo mais, né? Então, realmente, galera que tá vendo aí o Walking Dead 18ª temporada e o coreano acho que não morre nunca. Inclusive, eu descobri que ele era o companheiro de. Lembrei, né? Que ele era o companheiro de quarto do Sheldon antes. Aí ele fugiu do Sheldon e foi parar no Walking Dead. Foi de um mal a pior. E é por isso, né, cara? Porque um belo dia o Shinji Mikami tava lá. Acho que vou fazer uma coisa nova hoje. Basicamente, eles queriam pegar o Sweet Home, que era aquele RPG, entre aspas, feito por eles, e queriam transformar numa coisa diferente, e o jogo ia ser com fantasmas, né? Ia ser um negócio sobrenatural, bem pro estilo do Sweet Home mesmo. Mas aí o Mikami queria um inimigo que pudesse morrer de verdade, né? um inimigo que você pudesse parar, algo sólido, algo concreto, e não um fantasma que você não tem como matar, né? E ou não isso, uma coisa exemplo, completamente monstruosa, né? Que não tem nenhuma correlação com o ser humano, né? Sim, sim. Sim, sim. E eu acho isso interessante, porque, por exemplo, no Silent Hill 4, que tem aqueles fantasmas malditos, aquilo me irrita. O fato de eu não poder matar aqueles inimigos, de eu não poder acabar com eles, realmente me irrita. Então eu achei que foi uma boa escolha, uma sábia escolha, optar pelos zumbis e transformar o zumbi, trazer o zumbi de volta como uma figura assustadora. Mas a senhorita gosta de tentar. A senhorita quer matar todo mundo Dark Souls, quer matar os dois zumbis. Eu sou treteira, filho. Quer matar os bichos que não dá pra matar? É foda. Mas é claro, eu sou treteira. Tá pensando o quê? Exorcizo os bichos. Pô, que isso? Quero eliminar o mal do mundo. Sou justiceira. Mas eu pessoalmente, eu prefiro esse tipo de terror palpável, sabe? Por exemplo, Fatal Frame pra mim, cara, é horrível. Eu não consigo jogar aquilo. Eu fico muito, muito, muito, muito, muito assustada com aquela porra. Eu não consigo jogar. Porque eu sei que é fantasma, vou conseguir bater aquilo, sabe? No Resident Evil, não. Sei que eu consigo ir lá com a minha bazuquinha, explodir os bichinhos e tal. Pante, boa aqui no rolê, dá uns tiros, barra. E outra também, o Resident Evil trouxe esse medo de, nossa, será que um dia isso pode acontecer? Nossa, será que um dia uma empresa pode criar um vírus que vai transformar as pessoas em zumbis? Porque, sei lá, foi um... Eu queria aquele... Nossa, toda vez que eu vejo aquele comercial da Cicatricure, que eles falam que foi um acidente biológico que sim, cura sua é pele. Eu lembro da Umbrella. Nossa, cara, eu todas as vezes. Tem uma inclusive, uma propaganda do segundo filme que eles fazem uma brincadeira com isso, né? É, o Regenerate. Tá a moça lá, né? Isso, que ela faz eles fazem tipo como se fosse um comercial, assim, de um creme facial pra rejuvenescer e tal. E de repente vai mudando a pele da guria, ela vai virando um zumbi. Aí vira o teaser do. Não, teaser não, vira trailer do segundo filme, assim. Eu acho que rolou. A Xuxa é o paciente zero. Ela passou pros meninos de rua, que ela tirou a foto aí no Instagram, que deu mó bafafá. Esses garotos de rua ficaram lá no sinal vendendo coisas pras pessoas, passaram pra todo mundo. E daqui a aproximadamente 7 dias a gente vai ter aí o início do período de incubação. Meu irmão, o nome do filme é Amor Estranho Amor. Amor Estranho dois. Amor. Nossa. Ai, que horror! Ai, que horror! O inimigo agora é outro. A Xuxa, o horror! Que horror vocês! Zumbi Xuxa contra a autoestima. Ai, que horror! Nossa senhora, meu Deus! Já podemos então aqui conjurar aqui o último elemento pra fechar então? Here comes a new challenger! Oi, Rebeca, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? E tudo bem? Oi, CG, oi, Carlos, oi, Pedro, oi, Bruno, oi, Monique. Olá a todos. Olá, então, querida. Negão gostoso, você tem aí mais ou menos 3 a 5 minutos para falar sobre o nosso assunto de hoje, que já encerramos, enfim, então, na verdade... Você fará o epílogo. Eu gostaria eu vou pedir pra você, se você tivesse a oportunidade de falar pela primeira vez pra uma pessoa que nunca ouviu falar de Resident Evil, você tem 3 a 5 minutos pra falar sobre Resident Evil 1 pra uma pessoa que não faz ideia do que é isso. Valendo! Ai, a sua chance é essa. Valendo! Tô com o gongo. Ai, meu Deus do céu, peraí. Então, gente, se você gosta de terror, se você gosta de uma galerinha radical, muito animada, numa casa sombria, matando zumbis... Jogue Resident Evil. É jogo, se você isso? gosta de lockpicking, se você gosta de Jill Sandwich, se você gosta de corvos te atacando, se você gosta de Hitchcock, se você gosta de filmes de terror do George Romero, se você gosta desse universo maravilhoso dos zumbis, jogue Resident Evil. Olha aí. Resident Evil. Boa. Deus? Muito bom. Sim, utilizou inclusive menos tempo do que fornecemos aqui. Isso. Foi bastante coesa. Concisa e. Se você quer conhecer. Então deixa eu terminar, já que sobrou um tempinho. Se você quer conhecer o universo do survival horror, se você quer enter the world of survival horror, jogue Resident Evil. E se quiser falar inglês igual você? Aí você estude. Não, eu ia falar estude. Boa. Eu ia falar estude no CCAA, mas eu não fiz CCAA, então foda-se. Não, mas o estude foi muito mais tapa na cara, assim, né? Aí, eu acho Não, mas olha só, aliás, bem lembrado isso, esse gancho foi bom, porque um dos jogos que me fizeram aprender inglês foi Resident Evil. Veja só você. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio... Por isso. Olha aí. Não é? Quando eu tava no ensino médio, que a gente tinha aquelas aulas de inglês da escola e o professor fazia ditados, aí sempre que tinha umas palavras um pouco mais difíceis que geral errava, eu acertava porque eu já tinha visto no videogame, eu sabia o que era. No Resident Evil. Palavras no Resident Evil. Ela aprende palavras lindas como lighter... Lighter oil. Database? Você é professora de inglês? Eu já fui professora de inglês já. Mas você trabalha agora? Hoje não mais com isso. Você se livrou disso, né, Monique? Isso. Tentou jogar aí pra você. A gente não tem paciência pra ensinar as pessoas. Eu tentei jogar piadinha, ela saiu pela tangente. Muito bem, muito bem. Tentou jogar piadinha pela tangente, parabéns. A Monique já se livrou dessa vida. Dibrou. Não, gente, eu tentei, eu juro. Mas eu não sou uma boa pessoa, não tenho paciência pra ensinar os outros. E, por exemplo, agora minha mãe tá usando internet, tá aprendendo a usar Facebook. E eu tenho dois Facebooks agora pra cuidar, o meu e o dela. Olha. Para minha mãe está usando internet. Maldito dia. Bem assim. Sim, estou ligando para cancelar minha internet. É bem isso. Mãe, mesmo. Eu não pago internet para você usar internet. Para com isso. Mas para de me dar vergonha. Sai da internet. Ai, ai, espero que ela comente nesse post baixo frente do seu. Filha, te amo, linda. Beijo. Cara, eu fico pensando, se o apocalipse zumbi acontecesse hoje em dia, imagina as pessoas tirando foto, colocando no Instagram, aí a pessoa segura a cabeça do zumbi, assim, igual no The Walking Dead, aí antes de dar uma facada pra matar, tira uma selfie com o zumbi. Rebeca. Imagina as pessoas tudo tirando foto com olha zumbi. Olha só, olha só. É? Se eu lutei com o zumbi, se eu matei o zumbi, se eu tirei a cabeça dele, e não posso tirar uma foto e botar no Facebook, não valeu de merda nenhuma. Com certeza. Foda-se. Preferi. Era melhor ter corrido, que nem no Resident Evil. Estamos chegando ao final, mais uma vez? Estamos chegando ao final do nosso podcast, tá, antes de mais nada. Fala isso gritando, vai. GG. Eu. GG, fala isso gritando. Fala que estamos chegando ao final do nosso podcast. É pra falar o quê? É pra ser um Estamos chegando ao final deste podcast. Eu gosto de jogos. Por quê? Vocês querem me transformar numa vinheta, isso é mesmo? Agora que você deu a ideia. É porque você tinha feito uma imitação tão perfeita de mim que eu tinha ficado com inveja, mas agora. Ok, vamos lá então. E estamos chegando a mais um fim de baixo pra gente Resident Evil. Pronto. Ela fez igualzinho, sua cabeça feminina. E se as pessoas, né, gostoso, quiserem acessar aí o Baixo Frente Soco, onde é que nos encontram na internet? Eu? Não! Não. É porque eu não ouvi direito. Eu quero você acessar mesmo. Vocês? Vai se fuder. Você, vai. Como é que você chega ao Barro Prender Soco? Você pega o seu lockpicking. Perfeito. Você vai no Google, joga Baixo Frente Soco e faz um picking dos links que aparecerem. Mas se você for o Chris Redfield. Mais pragmático. Ah, ferrou. Se você for o Chris, tem que procurar a Small Key. Não, você soca o PC, né? Porque é isso que ele faria. Mas a gente chegou a conclusão. Ele pediria ajuda pra Rebeca. É porque ele não sabe ler. Não pode. Pegou gostoso. Pegou gostoso. E se eu quisesse ter certeza de que eu vou conseguir salvar o arquivo desse podcast e não vai ser um perdidão? O que, que eu faço? Você pega, sabe o quê, meu querido Baeri? Você pega um Ink Ribbon, você coloca na máquina de escrever e você digita lá. Caraca, cara, abertura de YYZ do Rush com a máquina de escrever. facebook.com/facebook.com/gay/sei lá, Twitch, YouTube, é site, tem uns um negócio, .com, mas é mais bolado, tirar e o se as pessoas quiserem encontrar um blog muito legal que está há mais tempo nas internet do que o Baixo Frente Soco e fala também sobre jogos com uma galerinha da pesada. Tá mais tempo? Tá mais tempo. Tá, não sei, tô perguntando. Girls of War é mais antigo que o Baixo. Eu não sei. Eu já não sei a mais de nada. A gente tem desde 2009. Então é um ano mais velho, parabéns. Olha lá, chupa que é de uva, amigo. Eu não te desafiei não, cara. Eu só perguntei, cara. Calma. Por que tanta rivalidade? Não, todos nós temos o mesmo presidente. Vamos aqui. A corporação que é concorrente da Umbrella, né? A Elapse Corp. Sim. Agora foda-se. Então temos aí o girlsofwar.com.br. Tem .br? Agora eu não lembro. Sim, tem. Tem. É, também, Girls of War é um belíssimo adesivo que ilustra é o meu... É site. É um belíssimo adesivo. Ah, deixa eu aproveitar e fazer um jabazinho relacionado. Jabba, pode? Jabba. Mr. Loveman Jabba. Galerinha que curte Resident Evil, todo ano, no dia 28 de setembro, September 28th, eu, a Gegé e a Moni, mais alguns amigos, temos a tradição de fazer um post / podcast especial sobre a série. Então, daqui a alguns meses, vai lá no growsofwall.com.br e procura o podcast especial September 28th. Pode crer. E, Monique, se as pessoas quiserem mais de Resident Evil Database, como faz? Bom, elas podem acessar o site www.residentevildatabase.com e nós também temos um site de jogos de terror em geral, que é o www.horrordatabase.com, também, onde elas podem encontrar outros jogos, como Silent Hill. A gente tá fazendo lives, agora a gente fez do Layers of Fear, né? Que foi um dos últimos lançamentos aí do terror, é um indie bacana. Então elas podem acessar por aí. A gente tem também as redes sociais. É só procurar por Resident Evil Database nas redes sociais, como Facebook, Twitter e tudo mais. E tem o canal do YouTube também, youtube.com/ResidentEvilRedd. R-E-D-D. Oh, eu vi muita live você participando com a galera lá que tem um nome igual ao nosso. eu tenho que falar o nome dos caras 3 semanas seguidas, que é pra gente fazer um podcast sobre eles, que é a nossa regra aqui. Aí, bora, se você citar um assunto 3 semanas. Bora. Bora fazer um podcast sobre eles. Tem que rolar um crossover, eles. Né? Sim. Bora, já concordei. Vou chamar eles agora, peraí. Não. A gente faz sobre eles sem eles. E não, depois a gente chama. Depois eu chamo também. Vou procurar aqui. Ah, achei. Pronto. Mudou o nome agora, sou meia-lua. Eu gostava quando era o nome todo igual. Era mais maneiro, mas tudo bem. Não, mas aí, meia-lua... comercial das pessoas. Meia-lua... Minha namorada é desse site, tá? Só queria dizer isso. Ah, é? Qual que é? É um desses caras aqui que tá em pé na foto aqui, não? Com... É o Matheus dos Santos. Ah, eu de nome eu não sei. Tá, então é eu vou chamar bonito, ele aqui. É mais bonito? Peraí. É mais bonito. Facilitou um pouco agora, tá? Deve ser o único. Deixa eu procurar aqui. Ah, pronto, já achei quem é. Deve ser esse aqui. Tá, não vou falar quem é, porque se estiver errado vai pegar mal, então ficamos por isso mesmo, né? Voltamos semana que vem, como é que faz aí? A gente regressa aí. Obrigado a todos vocês por participarem. Você tá me cortando mesmo, é isso mesmo? Eu tô te cortando. Ah, é, porque tem os paralelos, né, os planos paralelos. Desculpa, fala aí. Eu sei que eu sou baixo-frentista. Não queria te oprimir. Seu machista opressor. Enfim, eu faço parte do... Eu até perdi o tesão de falar. Foda-se também. Fala. Se não falar, eu vou colocar o link aí na postagem. Enfim. Mas fala, diga aí. Eu faço parte do New Game Plus, assim, um site, sabe? Que também fala de joguinho. Não, agora fala direito, mano. Faz isso não. Enfim, vocês podem me encontrar no newgameplus.com.br, que eu escrevo. É site? É um site. Não é cachorro, tá? É um site. É um site sobre joguinhos também. A gente tem podcasts, eu inclusive agora, recentemente. Você lembra, Bebe, de como eu sou um Time Lord, né? Você lembra? Eu tava começando a rir agora por causa disso. Inclusive agora, recentemente, há um tempo atrás. Há um tempo atrás é pleonagem. Há um tempo atrás é foda, hein? É que a GG, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a GG, ela existe num vértice temporal, entendeu? Que todos os tempos convergem pra ela, passado, presente, futuro. Tipo, então ela tá Splinter? Em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu venho do planeta tipo Galilá. Enfim. Então, recentemente eu inaugurei um podcast sobre videogame music lá também, que se chama Aperte o Play, olha só. E então vocês podem encontrar conteúdo meu lá. Eu, de vez em quando eu escrevo também review e artigos, etc. Mas enfim, a minha casinha tá lá. Mas eu também sou frequente no grupo do Baixo Frente Soco. Sim, pode crer. E fala do YouTube e do Twitter aí, do NGP também. Putz, peraí, é Twitter? youtube.com/ngameplus e twitter.com/ngameplus. Não, ó você errado, ó você errado, não. Eu acabei de olhar. É ngameplus. O que eu falei, cara? Você falou New Game Plus. Não, eu falei ele, tá gravado. Não vou me defender, tá gravado. Tá gravado, okay, eu falei. Tá bom, tá, eu confio em você. Tá, não vou me defender. Mas é N Game Plus, tá? Ah, esse... o Brasil tá vendo aqui o que eu falei, tá? Esse site New Game Plus é muito bonito, hein? É, pô, já fala. Fala inclusive, que o primeiro episódio do Aperte o Play foi Resident Evil, não foi? Foi o segundo. Ah, foi o segundo. Eu fiz o Resident Evil 0. Presidente. Resident Evil 0. É muito bonito, hein? E aí, fechando aqui com uma notícia de capa aqui do NGP, que é a notícia do dia aí, né? A Microsoft anunciou multiplayer para PC e para PS4, se os desenvolvedores do jogo quiserem e se a Sony deixar. Então, muito bonito, né? Precinto um Street Fighter V vindo aí para Xbox em não tanto tempo assim, né? Para anunciarem uma parada dessa. E fiquem com essa aí, né? Que venha mais filmes aí de Resident Evil. Que venha, sei lá, Resident Evil versus Marvel versus Capcom. Estilo de dois Weskers. Você fez um podcast sobre o Final Fantasy do 1 ao 9? Das músicas. Ah, das músicas. Nossa, ele broxou foda, vocês viram, né? Sim. Se eu não broxei, eu falei, meu Deus, que não, super ele, o Final Fantasy 9 é o preferido dele, não é, PH? É um dos que eu mais gosto, mas, né? Gosto do Zidane. Então é isso. Zinedine. Amplexos pra todos. Amplexos pra todos. Muito obrigado pelo apoio, pela participação e pelo carinho de todos vocês. Sem vocês, esse programa não teria ficado irado, mas não gravou. Vocês gravaram aí? Aqui, nossa, meu lado uma tá piada gravado. Não, eu gravei só o meu. Você já é um cavaleiro de ouro experiente, pivô. piada passou longe aí. Vai ser pode bom, parar de gravar aqui? Pode parar de gravar. Essa gravação se tornou cometas! Os meteoros.